de razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? É isso aí, Titãs, Sonífera Ilha, música de Branco Melo, Marcelo Fromer, Tony Bellotto, Ciro Pessoa e Bar Marque. Legião Urbana, Eduardo e Mônica, de Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, Blitz a Dois Passos, do Paraíso, música de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto. Você aqui que participou comigo no 6199-89-1201, aquele abraço especial aqui com o seu pedido musical. Quero também mandar um abraço pro Rodrigo Veronese, que curte aqui o som da Nacional. Ele que é de Astorga, no Paraná. Obrigado, Rodrigo, pela audiência. Fortíssimo abraço para você. 4:25. A gente segue aí com Pato Fu, Vida de Operário.

passou para Vidal. Ninguém bate no Flamengo, ninguém chuta. Ela fica para João Gomes. João Gomes alivia a jogada, recomeça tudo por ali com o jogador que é o Rodinei. Equilibrou a jogada. Everton Ribeiro botou para Rodinei. Linha de fundo, bem cruzamento. Rolou para grande área. O toque de bicicleta. Golaço! Coisa linda, que obra-prima que o Flamengo faz em uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Rádio Nacional. Está preparado, preparadíssimo uruguaio. Perna canhota para a bola. Quatro pés para não ter invasão de campo ali. Davi Terans, preparado, mãos na cintura, olhos nos olhos com o goleiro Hugo. Atenção, galera, o árbitro vai autorizar a cobrança do pênalti. Autoriza, Davi Terans, pode meter o dele lá dentro, pode abrir o marcador. Lá vai ele para a bola. Correu, pé canhoto. Gol! Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil. Me amarro nesse timão. Olhei, olhei, o timaço nacional. Andrezão, André Luiz. Lado a lado com a galera. Hoje é dia de decisão e decisão é na Rádio do Brasil, Estádio Monumental, Isidro Romero Cabo, Banco Pichincha, a casa do Barcelona de Guayaquil, que cabe mais de 59 mil torcedores, exatos 14 horas e 34 minutos, horário de Barcelona. Horário de Guayaquil, 16 horas 35 minutos, horário de Brasília, 30 graus de temperatura, sensação térmica de 34 graus, faz calor pra caramba em Guayaquil, La Perla del Pacífico, mais conhecida como a Perla do Pacífico, às 5 da tarde, juntos na decisão da Copa Libertadores da América, a de número 63, além de cerca de 80 milhões em prêmios, para o Flamengo vale um tricampeonato, para o Furacão, um título inédito. Quem ganhar leva. Qualquer empate tem prorrogação. E se persistir, penalidades máximas. E a Rádio do Brasil entra em campo mostrando a sua força com as emissoras que compõem o maior complexo de emissoras da América Latina. Rio AM 1130, FM 87,1, São Paulo 87,1, Recife 87,1, FM Brasília AM 980, FM 96,1, Alô Alto Solimões 96,1. Para você que está em São Luís, 93,7 FM, a minha querida Amazônia, em duas ondas curtas para você, 11.780, 6.180 kHz, e você que está nos aplicativos das rádios EBC, a rede nacional de rádio dando carona para você que mergulha nessa parceria com o som da rádio mais potente do país, com a equipe técnica mais forte do rádio brasileiro. O Rio de Janeiro tem o Joca Sanz, com o Rafael Napoleão e o Lucas Alexandre, lá em Brasília, a categoria do Josemar França, do Celso Ribeiro do Amorim, do Carlinhos Moraes, e na mesa de efeitos, modulando graves, médios e agudos, o Thiago Coelho com a produção do Luiz Ferreira e do Antônio Carlos Geron, a distância que nos separe. Continuamos alinhados com você e a cada dia, fortificando essa relação de amor sem fim. Eu, você e a bola, a emissora que há mais de 85 anos dita o ritmo das transmissões esportivas pelo rádio, o maior veículo de comunicação do mundo, tabelando com a maior paixão dos brasileiros, o futebol pentacampeão a caminho do Hexa. Aumente o volume do rádio, galera, vem aí aí mais uma decisão emocionante. A rádio que é apaixonada por você já ativou o modo emoção, galera. Agora é com a gente. O staff tá pronto, porque juntos somos mais fortes. Vem aí o show de bola nacional, galera. André Luiz, 4h37 em Brasília, 12h37. Tá chegando a hora da decisão. O Monumental tá começando a ganhar aquele clima de estádio cheio. E vamos começar abrindo o vestiário do Mengão, abrindo o vestiário rubro-negro com mais um cracaço do nosso timaço. Rodrigo Ricardo. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Andrezão. O Flamengo vem a Guayaquil em busca do tri da Liberta. Depois de um início de temporada oscilante, Dorival Júnior chegou e colocou o Flá nos trilhos. Já levou a Copa do Brasil e agora vem a campo com o que tem de melhor. No meio da semana, contra o Santos pelo Brasileirão, poupou a maioria dos titulares e colocou alguns para jogar apenas 45 minutos, como Arrascaeta e Gabigol. O destaque deste Flamengo das Copas é o atacante Pedro, que já marcou 12 gols na Libertadores e lidera com folga a artilharia da competição, Andrezão. Hoje é tudo no pique, agora vamos para o Furacão Atlético. Tá chegando ele que faz a festa do seu rádio. Rodrigo Campos. Boa tarde, Rodrigão. Um forte abraço, muito boa tarde, Andrezão. Técnico Luiz Felipe Scolari surpreende e promove 3 alterações no Atlético para a grande decisão da Libertadores. Eric, Terães e Pablo ficam no banco. Hugo Moura, Vitor Bueno e Vitor Roque começam na equipe titular. Beleza pura, é hora de opinião. Fala quem sabe, opina quem conhece. Vem aí o Dr. Bola, o especialista do microfonácio do Brasil. Boa tarde, tudo bem, Valdir? Boa tarde, um grande abraço para você, André Luiz Mendes, para os amigos ligados neste show de bola nacional. Um grande jogo. Duas equipes chegaram com méritos para decidir a Copa Libertadores. O Flamengo tem um elenco melhor, tem um time melhor no aspecto tático. Mas o time do Atlético Paranaense é um time muito bem arrumado. É decisão. E decisão é um jogo decidido no detalhe, André. Obrigado, Valdir Luiz. Vai estar comigo nessa, analisando tudo de primeira para você. Às 5, a bola rola. 20 minutos do jogo, que começa às 3 da tarde, horário de Guayaquil, às 5, horário de Brasília. E você ligado no show de bola nacional agora. É hora do Plantão Nacional de Esportes. Boa tarde, Sérgio do Bocage. Boa tarde, Andrezão. Hoje tem bola rolando pela Série A do Brasileirão. Jogo adiado da 32ª rodada. O Goiás recebe o Corinthians na Serrinha a partir das 7h30 da noite. O Goiás em 13º lugar com 42 pontos. O Corinthians tem 57 pontos em 5º lugar. Pela Série B, às 7 da noite, tem Chapecoense e Náutico fechando a penúltima rodada. A Chape está em 15º lugar e, se vencer, garante a permanência na segundona do ano que vem. A repercussão da rodada e da final da Libertadores, você acompanha amanhã a partir das 9 da noite no programa No Mundo da Bola da TV Brasil, André. Beleza pura, valeu, Papito. Freeway for you. Thank you so much. A bola vai rolando e você, é claro, conferindo como é que o Flamengo chegou nessa final. Quais foram os adversários o mais querido no Brasil? Quem o Flamengo superou? O Rafinha Monteiro tá chegando e trazendo os destaques pra você. A história do Flamengo na Libertadores começou no Grupo H. Os rubro-negros saíram quase com 100% de aproveitamento em uma chave que contava com Talleres da Argentina, Universidade Católica do Chile e o Sporting Cristal do Peru. Nesta fase, o time comandado na época pelo técnico Paulo Souza obteve 5 vitórias e apenas um empate. Depois de assegurar a liderança do grupo, o Flamengo encarou o Tolima da Colômbia. No primeiro jogo das oitavas de final, já sob a liderança do treinador Dorival Júnior, o time carioca venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Andreas Pereira, que deixou o clube logo após o êxito. No duelo de volta no Maracanã, os rubro-negros conseguiram sua maior goleada na competição continental. 7 a 1, com direito a 4 gols de Pedro. Nas quartas de final, foi a primeira vez nesta edição do torneio que o Flamengo enfrentou um adversário brasileiro. Foram duas vitórias, 2-0 na Neoquímica Arena e 1-0 no Maracanã contra o Corinthians. Já nas semifinais, o oponente foi o Vélez Sarsfield da Argentina. Em Buenos Aires, os brasileiros praticamente selaram a classificação para a final, ao vencer por 4-0. No Maracanã, os rubro-negros voltaram a vencer os argentinos, desta vez por 2-1. Logo após a confirmação da classificação, o técnico Dorival Júnior falou em fazer de tudo para ser campeão. Eu acho que não tem preço nós chegarmos a um momento como esse. Vamos trabalhar e muito para que possamos fazer um grande jogo na decisão. Enfrentaremos um adversário dificílimo, vocês todos sabem muito bem e acompanharam as últimas apresentações que tivemos, as últimas partidas que fizemos contra o Atlético. Eu não tenho dúvidas que será uma partida com um grau de dificuldade muito alto. Invicto na Libertadores, o Flamengo chega à decisão com uma campanha de 11 vitórias e um empate em 12 partidas disputadas. Foram 32 gols feitos e 8 sofridos. Além disso, os rubro-negros contam com o artilheiro do campeonato, Pedro, com 12 gols marcados. Legal, aproveita o embalo, Rafinha. Traga-me tudo do Furacão nesta Copa Libertadores da América. Diferente do Flamengo, o Atlético Paranaense teve alguns tropeços no Grupo B. Com uma campanha de 3 vitórias, 2 derrotas e um empate, os paranaenses terminaram na vice-liderança, com os mesmos 10 pontos que o Libertad do Paraguai, que se classificou em primeiro. Já o The Strongest da Bolívia e o Caracas da Venezuela foram eliminados. Na quinta rodada, com vaga sob ameaça, o técnico Luiz Felipe Scolari assumiu a equipe paranaense, após goleada por 5-0 contra os bolivianos em La Paz, quando Fábio Carille era treinador do time. Na sequência, o Atlético venceu 2 partidas e avançou às oitavas de final. O adversário da vez foi o Libertad, que enfrentou na primeira fase. Na Arena da Baixada, os atleticanos venceram por 2-1. Já em Assunção, quando a decisão para as quartas de final seria definida nos pênaltis, Rômulo, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu a classificação dos brasileiros. Na sequência, o gol de Vitor Roque, com 17 anos de idade, contra o Estudiantes da Argentina, aos 50 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 1-0 em La Plata e o acesso às semifinais, já que na Arena da Baixada o duelo terminou 0-0. Em seguida, o Atlético tinha a missão de bater o atual bicampeão Palmeiras. Em Curitiba, a vitória com placar mínimo de 1-0 dava à equipe rubro-negra a vantagem de um empate no Allianz Parque. E foi exatamente o que aconteceu, de maneira eletrizante. Mesmo após o time paulista abrir 2-0 no placar, os paranaenses reagiram e empataram de 2-2 aos 39 minutos do segundo tempo com gol de Davi Terans. Após o Furacão voltar à final da Libertadores, depois de 17 anos, o auxiliar técnico Paulo Turra falou sobre os fatores que levaram o Atlético à decisão. Hoje foi mais um passo que foi dado para que o Atlético se consolide ainda mais do que ele já é. Uma grande estrutura e tem no seu comando como presidente, também no comando técnico do senhor Felipe, tem dois caras muito pesados, né? Literalmente. Em 12 partidas, o Furacão venceu 6, empatou 4 e perdeu 2. Marcou 15 gols e sofreu 10. Legal, valeu, Rafael Monteiro no microfonaço do Brasil. Às 5, Coro Coma em Guayaquil. Já, bola rola, as equipes estão finalizando o trabalho de aquecimento no gramado. Eu quero saber o retrospecto do confronto, do embate entre Flamengo e Atlético Paranaense. Alô, Bruno Mendes. Equilíbrio é o que se pode dizer dos duelos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Em números gerais, são 63 jogos, 29 vitórias dos cariocas, 26 dos paranaenses e 18 empates. O Mengão marcou 92 gols, o Furacão balançou as redes 89 vezes. Falando em goleadas, o Atlético conseguiu a maior no Brasileiro de 2001. Bateu o Mengo por 4-0 na Arena da Baixada. Já o Flamengo desenhou a maior goleada neste Brasileirão de 2022, 5-0 para cima do time do técnico Luiz Felipe Scolari. Em mata-matas, Flamengo Flamengo e Atlético protagonizaram momentos inesquecíveis, decisivos e traumáticos. Foram 15 jogos com 7 vitórias do Mengão, 3 do Furacão e 5 empates. Para os cariocas, a mais emblemática foi a decisão da Copa do Brasil de 2013. O Mengão bateu os paranaenses e conquistou pela terceira vez a competição. Hernani Brocador, autor do gol do título, falou da emoção da conquista com o Maraca lotado com a torcida rubro-negra. E falar no português, claro, ali, que a gente arrepia todo ali, dá uma vontade de chorar. E quando você tem um sonho de criança e ele é realizado, aí você volta lá atrás, naquele tempo lá, e vê que o seu sonho foi realizado, né? Para os torcedores do Atlético Paranaense, a maior recordação foi o Furacão em grande noite de Nicão, eliminando o Flamengo da Copa do Brasil de 2021, em pleno Maracanã, vencendo por 3-0. Nicão, emocionado, falou após o grande triunfo. É, parece que é um sonho, né? Que não só eu, mas toda a minha equipe está vivendo, diante do Flamengo, na sua casa, com o apoio do seu torcedor, né? Mas a gente sabia que a gente poderia chegar aqui mais uma vez, poder fazer história. Vem aí mais um duelo decisivo entre rubro-negros. E dessa vez, quem vai pintar a América de preto e vermelho? Cariocas ou paranaenses? Legal! Bruno Mendes falou tudo para você no microfone do Brasil. A torcida do Flamengo infinitamente superior em todo o Monumental. Já vai começar a soltar o seu grito. Eu quero mais um destaque do Flamengo, Rodrigo Ricardo. Mais um destaque do Atlético Paranaense, você, Rodrigo Campos. Furacão aposta na experiência do técnico Luiz Felipe Scolari para ganhar o título histórico da Libertadores. Treinador aposta na movimentação e na velocidade dos seus jogadores para surpreender o Flamengo. Valdir Luiz, esse jogo tem um ingrediente especial. Decisão de um jogo só é sempre um pouco mais complicada. Esse favoritismo que o Flamengo leva para fora do campo, ou você ainda acha que o Flamengo ainda leva um pouquinho de favoritismo para dentro do gramado, hein, Valdir? Para mim, nem um pouco de favoritismo pela qualidade do time do Flamengo. Mas um jogo só, são jogos atípicos, são jogos diferentes. Se tudo acontecer no trâmite normal, o Flamengo é grande favorito. Você vê o Atlético, pela formação do Atlético, ele vai jogar com 3 volantes e 3 atacantes. Então ele quer primeiro fechar o meio-campo e depois usar os lados do campo. E o que me chama a atenção é que o Atlético joga sem aquele 9, sem aquele centroavante específico, meu cara André. Tá certo. Aliás, o Valdir, o Filipão conseguiu mudar tudo, né? A princípio seria com 3 volantes, abdicou disso, vinha com o Pablo, preferiu tirar o Pablo, tinha o Canóbio como opção de matador, ele preferiu abrir mão, colocar o Vitinho para enxuriçar a vida do Rodinei e do Felipe Luiz, ou seja, do meio para frente, o Atlético continua muito veloz, Valdir. É, mas tem um detalhe, teoricamente, o André, são 3 homens de contenção, porque o Hugo Moura é de contenção, jogou até de zagueiro no Flamengo. O Fernandinho e o Alex Santana, que atuou no futebol carioca, jogou no Botafogo, é um jogador de marcação, mas tem uma grande virtude, ele finaliza bem de média e longa distância. E ele bota 2 jogadores de lado, rápidos, o Vitinho e o Vitor Roque. E o Vitor Bueno é aquele jogador que vai compor e que pode chegar para ser um falso 9. É uma escalação inteligente, na minha opinião, hein, André? Tá legal, deixa eu botar no Rodrigo Ricardo, mas do Mengão aí, RR! Andrezão, a Arrascaeta, que preocupava por conta de dores no pubis, tem sido tratado com muito cuidado pela comissão técnica. Mas o Arrasca jogou no meio da semana contra o Santos, inclusive fez um golaço. Então ele está quase 100% para a partida de hoje, Andrezão. Tá certo. Esse clima quente, Valdir, tá calor para burro. Sensação técnica de 33 graus. Desde cedo, o Flamengo chegou por volta do horário de Brasília, 2:30 da tarde. 2:40 chegou o Atlético no estádio Monumental. E esse calor imenso, quem você acha que leva vantagem? O Flamengo tem um time um pouquinho mais velho, né, Valdir? É, mas aquele detalhe, é um time experiente. É um time que está indo para a sua terceira decisão de Libertadores. Então é um time altamente experiente. E quando você é experiente, você goza até o seu esforço do calor. E isso, para mim, o calor não vai influenciar, na minha modesta opinião, o rendimento do Flamengo. Aliás, esse estádio me traz boas recordações. É a terceira vez, na penúltima vez estive pela Libertadores da América e com muita alegria e muita satisfação em 98 tive a oportunidade de narrar a vitória do Vasco 2-1, título da Libertadores da América, quando o Vasco, que vive um momento muito triste na sua história, tinha um leque de ferro: Felipe, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Luizão, Donizete, Carlos Germano, Mauro Galvão, era um senhor time, Valdir. Aquele time do Vasco era dirigido pelo meu querido amigo professor Antônio Lopes, Carlos Germano, jogava o Valver na lateral direito, o Divan, Galvão e Pedrinho, Luizinho, Nasa, Felipe, Luizinho, Nasa, Felipe lateral esquerdo, Luizinho, Nasa, Juninho e Ramon, Donizete e o Luizão, porque o Vasco, que foi campeão brasileiro em 97, perdeu o Edmundo, que foi para o futebol italiano, e também o Evaí. Então, uma nova dupla de ataque, mas manteve aquela base vitoriosa do título brasileiro de 97. Ô, Valdir, você acredita particularmente em prorrogação e pênaltis, ou você acha que o jogo vai ser definido dentro dos 90 minutos? Olha, André, é um negócio difícil de você afirmar. Pela qualidade do time do Flamengo, eu acho difícil não ter gol. Não ter gol. Se acontecer uma prorrogação, vai ser 1-1, 2-2, porque o time. Mas gol, se você fizer um retrospecto dos últimos jogos, o Flamengo sempre faz gol. Mas é um jogo atípico, sabe? É um jogo diferente. Se fosse dois jogos, eu cravaria o favoritismo do Flamengo. E um jogo decisivo, um jogo só, às vezes o futebol é cruel. Nem sempre vence o melhor num jogo decisivo. Um erro individual, uma falha da arbitragem, uma jogada de talento do outro lado. Eu acho que em termos de talento, o Flamengo tem mais qualidade. O Atlético tem mais pegada e tem um jogador que pode fazer a diferença. Esse garoto, Vitor Roque, que fez na sua participação brilhante na Libertadores até agora. Mas se tivesse que apontar um favorito, com todo o respeito ao Atlético Paranaense, quero que o torcedor entenda que a gente aqui não está fazendo campanha para o Brasil, estamos analisando, o Flamengo é melhor. Tá legal, beleza pura, você ligadinho no Show de Bola Nacional. Rodrigo Campos, duas feras no gramado, Paulo Miranda do lado e o Júnior Baiano carregando a taça da Libertadores, hein, Rodrigo? Cena muito bacana, muito interessante. Paulo Miranda, um dos grandes jogadores do Atlético Paranaense da história, e Júnior Baiano, que tem um currículo maravilhoso, vestindo a camisa rubro-negra. Muito legal, e por coincidência, dois jogadores, nós falávamos agora há pouco do Vasco, do final da década de 1990, que também atuaram em São Januário. E com um detalhe, o André, o Júnior Baiano, ele foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras e campeão da Copa Sul-Americana, da Copa Mercosul pelo Vasco. Foi expulso contra o Palmeiras. Só variar. Então, ele no Flamengo, ele nunca participou da campanha vitoriosa da Libertadores. Ele participou da campanha do Flamengo da Libertadores de 93, quando o Flamengo foi eliminado pelo Boca Júnior lá no estádio de La Bombonera. E se o Flamengo vencer hoje, o Flamengo faz um tricampeonato. Se o Atlético Paranaense vencer, tem um tricampeão lá. O Filipão foi campeão pelo Palmeiras, pelo Grêmio, e se for hoje vai ser pelo Atlético Paranaense. Tá na hora, galera, é agora. O Rodrigo Ricardo vai ficar à minha esquerda, vai acompanhar o Mengão. À minha esquerda, o Rodrigo Campos, à minha direita, de olho no Furacão. Vem aí os craques da decisão na Rádio do Brasil. Rodrigo Ricardo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. O Flamengo vem a campo no gol com camisa número 20, Santos. Na lateral direita, 22, Rodinei. Dupla de zaga, 23, Davi Luiz. 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, 16, Felipe Luiz. No meio de campo, 8, Thiago Maia. 35, a revelação, João Gomes. E 7, o capitão Everton Ribeiro. O ataque letal, 14, De Arrascaeta. 9, Gabriel Barbosa. E 21, o artilheiro da referência, Pedro. O técnico é Dorival Júnior. Show de bola nacional. Rodrigo Campos, atleta. Atlético, tentando título inédito, o Furacão em campo com Bento, goleiro número 1. Lateral direito, 13 para Kelvin. Zagueiro de área pela direita, 34, Pedro Henrique. Pela esquerda, 44, Thiago Heleno. E Abner é o lateral esquerdo, número 16. Meio campo do técnico Luiz Felipe Scolari tem 50 para Fernandinho. 17, Hugo Moura. 38, Alex Santana. E 8, Vitor Bueno. No ataque, 11 para Vitinho e 27, Vitor Roque. Apita Flamengo e Atlético Paranaense, o argentino Patrício Lustor. Toda a arbitragem argentina auxiliado pelo número 1, Diego Bonfá, e pelo número 2, Ezequiel Brailovski. O árbitro de vídeo, olho nele, é Mauro Villano, também da Argentina. Dito isto, eu vou voltar com ele. Ele, que é o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera aqui do microfone do Brasil, tá quase tudo pronto, quase tudo pronto, a casa é cheia hoje no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, mais conhecido, eles gostam de chamar o estádio Guayaquil pelo apelido que é o Banco Pichincha, eles se amarram em chamar o Banco Pichincha. Então quando você fala estádio Monumental, quase ninguém no Equador, principalmente os torcedores do Barcelona, né, que são daqui, o Emelec já joga em outro estádio, são os dois rivais de Guayaquil, o Barcelona e o Emelec, tanto que tem um nome do clássico, como tem clássico vovô, Fla-Flu, Bavi, Repá. Então, quando joga o Barcelona de Guayaquil e o Emelec, o clássico chama-se El Clássico de la... Andrezão. El Clássico de la Astillero. Astillero é estaleiro em português. Oi? Você falava agora há pouco sobre o Filipão, com duas conquistas da Libertadores, vencendo hoje, vai ser o maior vencedor brasileiro. Vai ultrapassar Tele Santana, do São Paulo, com também dois títulos, assim como Luiz Alonso Pérez, na década de 60, pelo Santos, e Paulo Autuori, campeão pelo Cruzeiro e pelo São Paulo. Legal, tá tudo quase pronto ali, o Felipe Lustor já está todo prontinho. Hoje todo o cenário da arbitragem é argentino. Todos os dois árbitros reserva do Facundo Tejo e o Facundo Rodrigues são argentinos. O Mauro Vidiano é argentino. O Fabrício Lustor com o Diego Bonfá e o Ezequiel Brailovski também são argentinos. Enfim, tudo certinho. No centro do gramado está Thiago Heleno e Everton Ribeiro trocando as flâmulas. Vamos para o sorteio para saber quem vai começar e para onde vai atacar nessa decisão da Copa Libertadores da América que você vai acompanhando no Sonzão do Brasil, galera. Um minuto para as 5 da tarde, horário de Brasília. Um minuto para as 3 da tarde, horário do Equador. A moedinha vai subir no centro do gramado, na tirada desses dois, para saber quem vai começar aonde. E a primeira batalha do jogo é vencida pelo Thiago Heleno. Ele está pensando ali, vai escolher então atacar pela direita. Portanto, Flamengo ataca para a esquerda no seu rádio, o Atlético Paranaense para a direita. Tá tudo pronto, torcedor do Brasil. Já a bola vai rolar. Valdir Luiz, o nosso bravo Fabrício Lustor. Bom árbitro, hein, Valdir? É bom árbitro. É um árbitro experiente, né? Ele já participou de várias decisões de Libertadores. Espero que ele tenha uma boa arbitragem, não tenha a menor interferência no resultado. Tá legal, tá tudo prontinho, torcedor do Brasil, prepare o seu coração, vem aí 90 minutos que podem prorrogar por mais 30 e ainda ir para os pênaltis, quem vencer é campeão. Se por acaso o jogo terminar empatado, teremos 30 minutos de prorrogação e em seguida as cobranças de pênaltis. Para você conferir numa muito boa futebol na Rádio do Brasil, abraçando as principais emissoras em todo o território brasileiro conosco nesta cobertura, através da Rede Nacional de Rádio, dos aplicativos e do som que a Nacional tem. Local em São Paulo, 87,1 FM, a mesma frequência para o Rio, para o Recife, 93,7 em São Luís do Maranhão. Alô, alô, Brasília! 980M, 96,1 FM, tá tudo prontinho, o Flamengo ataca para a esquerda do seu rádio, o Atlético Paranaense de Branco, tá tudo pronto, a Comebol com seu procedimento normal de não ao racismo, está rolando, a bola começa a decisão. Vai começar o futebol, pois é. Ultimaço Nacional, Andrezão, André Luiz Mendes. Lado a lado com a galera aqui do microfone esportivo do Brasil. A bola fica na direita agora, toca no balão macio do Fernandinho, botou de primeira, pelo meio do gramado, bateu errado na bola. João Gomes tomou dele, trabalhou com a Arrascaeta, fez a jogada, não voltou pelo meio de campo. Agora Arrasca domina, faz o giro, equilibra a bola, fica atrás agora para Felipe Luiz, descarrega do primeiro, volta atrás agora, recomeçando com o Léo Pereira, volta lá pro goleiro do Flamengo, que o Santos já vai sair com o pé direito, botou de primeira para fazer pro Felipe Davi Luiz. Davi Luiz domina, encosta de primeira pelo segundo médio do gramado, Flamengo transa, primeiro jogo entregando pro Felipe Luiz, levanta a cabeça, vai chamar a jogada, do outro lado encontra por ali o Davi Luiz, que vem se mandando, o Rodinei pede pela direita, alguém se ajeita pelo meio, ele vai ter que começar tudo de novo atrás agora, volta a jogada com o Léo Pereira, recomeça tudo, o Flamengo por ali vai recomeçando, vai tocando a bola, vai cadenciando o jogo, o Flamengo, ela fica agora de novo com o Léo Pereira, Léo Pereira vai levantar, esticou pro Arrasca, forte demais pro Arrascaeta, ela sai pra linha de fundo, hein, Rodrigo? Esticou demais, Andrezão. O Arrasca até correu atrás, mas não dava para ele alcançar essa bola. Bola saiu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta a favor do Furacão, Andrezão. Tiro de meta a favor do Atlético Paranaense do Furacão. Você ligado no show de bola nacional. 0-0. É a terceira final consecutiva de brasileiros. Pleno domínio brasileiro no futebol sul-americano. Em 19. É, em 2020. Deu Palmeiras e Santos. Em 2021, Flamengo e Palmeiras. E agora, 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. Para você ligado no futebol do Brasil, aqui um chute para fora, direto para fora, despretensioso, sem perigo, né, Rodrigo? Sem perigo, recebeu na primeira tentativa da equipe paranaense. Na entrada da área, virou o corpo, pé esquerdo, bateu sem direção nenhuma. Tiro de meta, Santos na cobrança, 0-0, a decisão da Libertadores. E vem Atlético Paranaense, é driblado, entrada na grande área, passou batido, juizão. Anda seguindo, fica para Everton Ribeiro, chapeou ali, primeiro, botou no terreno, encaminha a jogada, Fernandinho chegou, tomou na carteira. Domina a bola, lado esquerdo do gramado, ele vem caminhando, tá todo, primeiro, botou nas costas, a zaga passa por todo mundo, chega para o Santos com tranquilo. Pratica a defesa, já sai jogando com o Léo Pereira. Léo Pereira cutuca de primeira até o João Gomes. João Gomes domina pelo círculo médio do Flamengo. Se quiser ter atrás o time, o Davi Luiz, ele preferiu ao Santos. Santos vai lá pelo Davi Luiz. Recomeça a jogada pro Flamengo pelo seu sistema defensivo. Quase 3 no primeiro tempo. 0-0 para você ligado na rádio no Brasil. Toque de bola vem pro Léo Pereira. Léo Pereira domina, ultrapassa ali aquele vídeo. Gramado ganha. Espaço aéreo, inimigo invade pelo meio. Já soltou para João Gomes. Tramita jogada por ali. Levantou o Ribeiro. Tomou um toque. Foi pro solo. Bateu, não conseguiu. Ela ficou agora com o jogador que é o Felipe Luiz, Davi Luiz dominou, tentou futucar dentro da grande área de qualquer maneira, tira o perigo da boca do cofre por ali, quem rasgou foi o Alex Santana, tenta fazer a jogada conectada pelo trote, chega primeiro Rodinei, vai ele o Vitinho, bota a bola para a linha de lado, é lateral, favorece a equipe do Atlético Paranaense, primeiro tempo do jogo, esta é a decisão da Copa Libertadores da América para você, o Abner Vinícius está preparado para a cobrança, do lateral pelo setor esquerdo, ele bateu, a bola vem caindo, vem chamando para o Thiago Heleno, se quiser ter o Rodrigo ao lado dele, ele prefere fazer a jogada agora, botou direto para meia, chega primeiro Felipe Luiz, deixou de cabeça, ele bota para Thiago Maia pelo meio do gramado agora, levanta ele primeiro para botar no gol, chega primeiro de cabeça, rasga de qualquer maneira o Pedro Henrique, ela vem sobrando na meiuca agora, a dominada é boa, a entrada na grande área, Thiago Maia chega primeiro, tomou a carteira bonito, saiu jogando em cima do Vitor Roque, ela fica agora para o Felipe Luiz dentro da grande área do Flamengo, tocou de primeira para o Léo Pereira vai sair jogando com o Davi Luiz pelo setor direito do gramado, defensivo do Flamengo, 0-0 o jogo para você, início de jogo em Guayaquil do Equador. Faz calor pra caramba, tá abafado hoje. E no Equador, toque de bola, vem de novo descendo, entregando na primeira pro jogador que é o Davi Luiz. Davi Luiz, bonitinho, parou, brecou, olhou, vai colocar. Everton Ribeiro pedindo, preferiu a jogada pro Rodinei. Um bolão pro Rodinei na direita, a bola é boa pra ele. Tenta a jogada em cima do Vitinho, tocou nele por último. Lateral pro Flamengo aí, Rodrigo. Lateral do Flamengo, Rodinei vai para a cobrança, Andrezão. Ele mesmo está preparado para a cobrança, Rodinei vai bater, bateu curtinho, entregando para Arrascaeta, tentava fazer a ligação com o João Gomes, a bola foi direto para ali de fundo, não deu certo não, hein, RR? É, não deu certo ali o Everton Ribeiro até cumprimenta os colegas, mas a tentativa não deu certo, a bola acabou saindo pela linha de fundo, sem perigo algum. 0-0 no placar nacional. Futebol é na Rádio do Brasil, para você não é muito boa. A Nacional não para, não para, não para, não. Quarta-feira, pode ter campeão brasileiro. Nacional vai lá para conferir. Eu vou lá para dar um recado no Allianz Parque em São Paulo. Para Palmeiras e Fortaleza, bola rolando 9:30 da noite. A Nacional vai com Verdão. Olha o toque de bola para dentro da grande área. O Beto sai, pratica a defesa com absoluta tranquilidade. Hora certa do Brasil. Confira comigo, 3:06 da tarde em Guayaquil, no Equador, 5:06 da tarde, horário de Brasília, girando o placar da decisão, é da Copa Libertadores da América, aqui rolando, e o tempo passando! Bom, muito bom, o tempo não para, acerte o seu pelo meu, a Nacional marca pra você, 5, galera, 5 minutos passados, primeiro ato do espetáculo, ninguém é de ninguém, tá tudo igual, Mengão e Furacão, 0-0. Futebol é nacional, futebol é nacional. Lado a lado com a galera, tamo junto nessa, parceiro. Você, fechamento nosso numa boa. Olha o toque de primeira, vem espirrada de cabeça do Kevin, vai pra dentro da grande área. Ela vai direto pra linha de fundo. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Flamengo. 6 minutos gravados, primeiro tempo de jogo da decisão da Copa Libertadores da América, 0-0. Lembrando pra você que tá chegando agora, se tivermos um empate, 30 minutos de prorrogação, persistindo o empate, penalidade máxima. Quem vencer leva o caneco e mais de 80 milhões de reais em premiação. É, meu amigo, o Flamengo ganhou 60 mil, quase 74 milhões com a Copa do Brasil. Se entrar grana dessa aí, o superávit vai ser uma loucura. A bola tá ali pro Davi Luiz, ele domina, ele vem para meio do gramado, vai tramando a jogada por ali, pede João Gomes pelo meio, já recebeu pela meia direita, Fernandinho dá duro em cima dele, João Gomes se livrou, tem um arrasca ao seu lado, deu um breca na bola, voltou de primeira até Rodinei tocou pro arrasca, ele tem uma letra forte demais pro Rodinei, chega a primeira zaga, Rodinei tentando dominar por ali, rasga de qualquer maneira dentro da grande área pro Abner curtida a jogada, da boca do cofre, agora pintou na cabeça do jogador que era o Thiago Maia, ficou na canhota agora pro Vitor Bueno, domina, faz o giro de corpo, contornou a jogada, vai tentar infiltrar, prefere jogar mais atrás ali pro jogador que é o Abner, voltou de primeira, galera se excita no jogo, toque de bola, vem pro Thiago Heleno, mais atrás agora, vai fazendo jogada pro Pedro Henrique, rifa de qualquer maneira, bateu forte demais pro comando do ataque, chegou o Léo Pereira, na moral, botou pra Felipe Luiz acessou a jogada, vai chamar o terreno, bota no primeiro, pro Arrascaeta vai fazer o giro, o Moro da dura em cima dele, uma, duas, ele vai tentando lembrar, passa a bola, toca por último no Arrasca, é lateral que favorece a equipe do Atlético Paranaense, com o Kelvin preparado para a cobrança, neste primeiro tempo que você acompanha, ligado no som da Nacional, você fica sabendo de tudo, e numa muito boa Nacional, tem o tamanho da sua emoção, 7:30, já dá para dar tirar um extrato do primeiro ato, Valdir, você está de olho no jogo, e é claro, um jogo que parece igual até o momento, Flamengo um pouquinho acima, hein, Valdir? Um jogo altamente equilibrado até o momento, né, André? O jogo equilibrado, as equipes procurando, principalmente pela qualidade individual. Mas está muito bem marcado. Arrascaeta bem marcado, o Pedro bem marcado, o Gabriel também muito bem marcado. E o Atlético, como já previra, não tem aquele centroavante. Tem dois jogadores de lá para obstruir a subida dos laterais do Flamengo. E o Vitor Bueno se torna um 9, aquele centroavante, quando o time do Atlético se ataca. Mas volta para recompor o meio campo. Jogo muito equilibrado até agora, um bom jogo, diga-se de passagem também. Belê, futebol na Rádio do Brasil, 8 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 para você, no estádio monumental de Guayaquil, no Equador. É, galera, olha a bola rolada para a entrada da grande área, primeiro gol, parte, chega Léo Pereira, rasga de qualquer maneira, vai tocando a bola para a linha de lado, o Kelvin pega, o lateral que favorece a equipe do Atlético Paranaense para bater pelo setor de esquerdo, defensivo do Flamengo, setor direito e ataque da equipe do Furacão, ele está pronto para a cobrança, vai botar dentro da grande área, tomou distância para bater seu lateral aí, está ao lado do gramado, vai correr para a miniatura, ele vai para a bola, correu para lá, arremessou lá dentro. Dentro da grande área, perigo, toque de cabeça. Davi Luiz ficou na saudade, sofreu de novo. Na Pereira brigou, ela ficou na entrada. Num bate, rebate, chega João Gomes para rasgar de qualquer maneira. Vai cair pro Pedro brigar no comando do ataque agora. Chega todo mundo em cima dele. Pedro dominou, botou no terreno. Ele sabe fazer isso. Vem por baixo, Felisca por ali legal. O Pedro Henrique que não dá mole para ele. Ela sobra agora para Felipe Luiz. Felipe Luiz arredonda de primeira, 9, primeiro tempo, 0-0. Encosta mais atrás agora para Léo Pereira. Sai jogando para Davi Luiz. Ele vem livre, leve, solto pela meio do Flamengo. É a zona de pensamento. Rodinei já passou pelo outro lado para receber. Ele botou nas costas. Da zaga, Rodinei recebeu, a condição é legal, se evitar a saída, uma boa, sai a bola para a linha de fundo, a tiro de meta, foi boa essa daí, Rodrigo. Foi boa, lançamento do Davi Luiz, o Rodinei ganhou ali. no jogo de corpo com o zagueiro atleticano, mas não conseguiu evitar que a bola saísse. Se ele alcança, poderia cruzar para o meio, e aí o Pedro estava ali só esperando para fazer seu gol de número 13. Quem sabe ainda tem tempo, André. É, parceiro, quem sabe ainda o couro comendo o Nacional, mostrando para você, tiro de meta do cobrado pelo Bento. A bola viaja, cai no campo do Flamengo, agora vai viajar, cabeça mergulhou ali, o jogador que era o Thiago, deixou de cabeça para o Everton Ribeiro, alivia a jogada do Gabi, recolheu para o peito do Arrasca. Foi tocado, o árbitro vai parar, vai dar uma falta em cima dele, hora certa do Brasil. Guayaquil, Equador, são 3:11 da tarde, 5:11 horário de Brasília. E atenção, torcedor do Brasil, aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, o tempo não para, certo o seu pelo meu Nacional, marca 10 minutos, cravado 10-1 do Primeirão. Placar paradão, ninguém é de ninguém, galera. Tá tudo igual, Flamengo e Atlético 0-0. Me amarro nesse também. Lado a lado com a galera aqui do microfone forte no Brasil. A Nacional tem o tamanho da sua emoção e não para não. A bola para o Atlético pelo setor direito, foi falta do Pedro. Por ali pelo setor direito do gramado, vai despejar de qualquer maneira ali o Pedro Henrique. É todo mundo lá para dentro. Filipão já mandou a moçada se mandar para lá. Vem ela, para a boca do gol, subindo de primeira. Quem chega na recarga agora é o Pereira, escapuliu. Olha a bola, deu mole de primeiro, Davi Luiz, pode pintar o gol do Atlético. Bateu Santos, faz a defesa no canto. No mole que deu o Vitinho, quase guarda, Rodrigo! Que vacilo do Davi Luiz, que neste momento ergue os braços e pede desculpas aos companheiros. Vitinho bateu, Santos defendeu, a pressão é do Furacão. Vem ele pro lateral, correu pra bola, bateu para dentro da grandeira, passou por um, por dois, vai sobrar do outro lado, tocou de cabeça! Perde um gol incrível, inacreditável, Alex Santana, Rodrigo! Inacreditável, na risca da pequena área, a defesa do Flamengo totalmente perdida. Alex Santana teve tempo para ajeitar, mas meio desequilibrado bateu. Ela subiu demais, quase o primeiro do Furacão segue. 0 Flamengo, 0 Atlético. Valdir Luiz, em 1 minuto e meio, o Atlético fez tudo que o Flamengo não fez até agora, quase 2 gols. Isso é futebol, amigo. O Flamengo não conseguiu encaixar. O Atlético teve duas oportunidades. O primeiro numa falha gritante do Davi Luiz. E agora nesse lance que normalmente o Alex Santana não perde. Mas na minha opinião ele perdeu porque ele estava desequilibrado. Mas futebol é detalhe, amigo. Duas bobeadas, quase que o Atlético sai na frente. Bola fica para o Léo Pereira. Léo Pereira domina pelo lado esquerdo na grande área. Volta na cabeça da grande área do Flamengo para o Thiago Maia. Thiago Maia vem de novo. Tem Davi Luiz pela direita agora. Davi Luiz domina. Vai ter que voltar com o Thiago Maia. Vai fazer jogada, marca bem o Atlético, a saída de bola do Flamengo. 3-1 por ali. Um na frente, três atrás, fazendo o primeiro bloqueio ali na intermediária. Ela volta de primeira agora para o jogador que é o Thiago Maia. Ultrapassa ali, aquele vira o gramado bem à direita. Cortucou de primeira para o Everton, para o Gabigol. Gabigol volta a jogada. Para o Léo Pereira. De novo na direita agora para o Thiago Maia. Lá na canhota, ele vira para a direita. De novo busca a jogada. Gabigol está na linha, aquele vira o gramado ali. Já botou para o Léo Pereira. E o Atlético aperta a saída de bola do Flamengo. Dificulta a parada. Léo Pereira domina. Vai ter que descarregar por ali. Então voltar a bola, ele vai bater para trás, prefere a jogada na cabeça da grande área, quem domina por ali é o Thiago Maia. Thiago Maia vem livre, leve caminhando, ultrapassou ali, aquele vira o gramado, Davi Luiz está ao seu lado, ele vai fazer jogada, Rodinei pede na direita, o Gabi aparece pelo meio, Rodinei vai passar para receber, passou e não recebeu, voltou a jogada, entregando para o Maia, para a cabeça da grande área, para João Gomes. João Gomes vira o jogo na direita, botou de primeira para o jogador que é o Gabi. Gabi levanta atrás a bola para o Léo Pereira, tocou de cabeça agora, vem o Thiago Maia, dá uma chinelada nela para o comando do ataque, arrasta. Botou na coxa no primeiro, botou para o Rodinei, tirou o primeiro, jogado no segundo, vai queimada ali, bateu a bola rasteira no canto, viaja o goleiro Bento e pega, ela veio fraquinha, Rodrigo! Foi fraquinha, mas o Rodinei mostra que quer ficar bonito na foto, quer ficar rodilindo, arriscou de longe, mas a bola foi fraca, fácil para o goleiro do Atlético Paranaense, por enquanto 0-0 no placar nacional. Futebol na Rádio do Brasil, para você ligadinho com a gente, uma muito boa, 14 do primeiro tempo, 0-0 na decisão. Olha o toque de bola, subiu o primeiro Léo Pereira de cabeça, já tirou ela, Fernandinho completa pelo meio para Kelvin, Kelvin meteu a testa da miniatura, vem para a briga pelo meio de campo, agora sobrou com tranquilidade para o Thiago Maia, despachou de qualquer maneira. Vem pra briga do Pedro por ali. Mergulha Fernandinho, sobra pro peito do Thiago Maia, botou no terreno pro João Gomes atrás. Thiago Maia de primeira faz jogada com o Davi Luiz pelo sistema defensivo do Flamengo. Sai jogando 0-0 para você ligado no Show de Bola Nacional. Ela fica de primeira agora para o Thiago Maia. Thiago Maia domina, redonda, levanta a cabeça, pisa na bola, procura os seus companheiros, abre o leque em ponta de primeira até o Davi Luiz. Davi Luiz recolhendo pelo círculo médio do gramado do Flamengo. Sistema de intermediária, rola para Léo Pereira, se manda pela canhota. Léo Pereira aprofundou a jogada muito forte ali para o jogador que era o Pedro. Foi forte demais aí, Rodrigo Ricardo. Foi forte demais até o Pedro ali. Levanta ok ali pro Everton Ribeiro, mas ele esticou demais a bola. Ficou muito mais pro goleiro do Furacão, que já ligou o ataque do Atlético. E já perdeu a bola, porque o Arrasca tomou de primeira, botou, entregando. Everton Ribeiro dominou a bola, é muito boa entrada na grande área, voltou pro Gabi, quem chega? Bate errado na bola, ninguém chega. Mesmo assim, o Felipe Luiz dá duro uma, duas vezes na bola, recuperou de bico, ela sobra pelo lado direito do gramado, bloqueia o Kelvin, vem com ela. O Vitor Bueno passou pela direita e tentou colocar pelo meio pro Alex Santana. Foi pro solo, o Felipe Luiz tá sentindo aí, hein? Rodrigo. Felipe Luiz caído. Teve uma entrada ali com o jogador do Atlético Paranaense tentando matar o contra-ataque do Furacão. E ele levou a pior aí na disputa. Vamos aguardar para ficar tudo bem com o lateral esquerdo do Flamengo, Andrezão. Certo, eu olhando no monitor aqui, achei que ele se deu foi bem. O jeito que ele caiu foi mal, mas ele botou o pé por cima. É verdade. No primeiro momento parecia que ele ia bem, mas na hora da queda. Não aterrizou muito bem, André. Hora certa do Brasil! Confira comigo, galera. Guayaquil, 3:17 da tarde. Brasília, 5:17. Confira comigo, galera, aqui. Tá rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, acerto o seu pelo meu tempo, não para. A Nacional marca pra você. 16 minutos passados, primeiro ato do espetáculo em Guayaquil. Decisão da Copa Libertadores da América, tá tudo igual. Flamengo e Atlético 0-0. Futebol da Nacional, da lado a lado com a galera, lado a lado com a galera, 16, eu quero ouvir o Valdir Luiz, qual é a da batalha, hein, capitã? Olha, se você analisar o jogo no aspecto tático, o Atlético Paranaense está fazendo uma grande partida, está fechando os lados, o Flamengo não tem jogada pelos lados, tanto é que o Rodinei, que de maneira inteligente, está vindo por dentro, está difícil pelo lado, marca, fecha bem a entrada da área com três volantes, então, taticamente, está muito bem o time do Atlético Paranaense. Resta saber se vai ter fôlego para continuar marcando como está marcando. E um detalhe, os jogadores que podem fazer a diferença no Flamengo estão muito bem marcados. Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro não toca na bola ainda. Você, que é o brilhante narrador, não falou nele. Porque a bola não chega. Ele está bem marcado entre os dois zagueiros. Então, taticamente, o Atlético está fazendo um excelente jogo. E o Flamengo, com a qualidade que tem, não está podendo, não está sabendo sair da marcação. O Rodrigo Ricardo, o Felipe Luiz fez um sinal que eu não sei se aguenta aí ou troca logo. É, ele tá do lado de fora, o Flamengo com menos um nesse momento. E o Atlético, o Vitor Roque, que tinha tido choque com o Felipe Luiz, já voltou. Flamengo com menos um nesse momento. E a dúvida para saber se vai dar para continuar o Felipe Luiz. Acerta a bola, vem de novo agora pro peito. Chega primeiro de cabeça o Davi Luiz, vai tentando cortar a bola. Replicada pelo Alex Santana. Voltou agora cá pelo meio. Vem o toque de bola. Oi, diga lá. Voltou o Felipe Luiz. Legal. Olha, toque na bola agora para Pedro. Entrada na grandeira, pelo centro esquerdo. Chega o chará dele, o Pedro Henrique. Aí a briga dos Pedros. Aí a bola foi direto para a linha de lado. É o lateral que favorece a equipe do Flamengo. Já foi cobrada. Felipe Luiz está de volta ao jogo. Está na volta ao campo do jogo. Está voltando para sentir qual é aí. Porque estava com a cara que a condição não foi legal. Esse negócio de joelho é um negócio sério. Ele está ali com o pé, batendo o pé na chuteira no solo para tentar sentir como é que anda a parada dele ali. Vamos ver. Vem de novo agora, ele pediu para parar o jogo, vai sair, viu? Vai dar para ele não, Rodrigo Ricardo? É, não vai dar. O Dorival Júnior vai ser obrigado já a fazer sua primeira substituição. Lembrando que ele teve um choque ali na altura do campo de ataque do Flamengo na ala esquerda. Com o Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador bem jovem. Diferente do Felipe Luiz, já que está caminhando aí para o fim da carreira. Mas aí, como você disse, né? A princípio, na imagem, parecia que não tinha sido tão grave para o Felipe Luiz. Mas na sequência, na hora que ele caiu, parece que o joelho dele sentiu alguma coisa. Os companheiros. Aqui o Ayrton Lucas, não é isso? É, o Ayrton Lucas é o reserva natural, lateral esquerdo do ofício. Provavelmente deve ser ele. Ele que tem aquela tatuagem bonita. aquele beijo no pescoço, Andrezão. É, meu, agora de beijo no pescoço dá crime, dá delega. Beijo no pescoço, me inclua fora dessa aí, parceiro. Essa vai dar B.O., hein? É, vai dar B.O. aí. Transa no Flamengo foi feita aí, hein, ô Rodrigo Ricardo? Exatamente, saindo o 16, Felipe Luiz, entrando camisa 26, Ayrton Lucas, que já jogou no Fluminense, teve no futebol russo e foi repatriado pelo Flamengo, Andrezão. Pode mudar aí, ô Valdir, em termos de esquema tático do Flamengo, hein? O Flamengo vai ganhar mais força ofensiva pelo lado esquerdo. Com todo o respeito ao Felipe Luiz, que me merece. Grande jogador, parece uma figura humana fantástica. Se machucou sozinho no lance que ele caiu de mau jeito, torceu o joelho, me parece. Mas ele hoje é um lateral que ele não vai mais no fundo. Ele é inteligente, ele sabe jogar. Vem por dentro, faz uma boa cobertura. Mas o Flamengo vai ganhar muito mais com a Ailton, porque vai, é mais jovem, tem mais velocidade e vai jogar tentando a linha de fundo para fazer o cruzamento. Ganha o Flamengo. Com todo o respeito ao Felipe Luiz, ganha com a entrada do Ailton Lucas. Hora certa do Brasil! Guayaquil, 3h21 da tarde. Olha o cruzamento para a galera, furou a zaga de primeira. Vinha para o lado esquerdo, vai ter a briga. Por ali com o Ayrton Lucas chegando. Despacha para a linha de lado. A bola fica para ali, lado. Eu confiro para você, galera, aqui rolando e o tempo passando. A Nacional marca para você, vintão do primeirão. Rádio Nacional. Tá tudo igual, 0x0. Na pista para negócio, o Flight on fire hoje. Olha a bola dominada, entrada da grandeira, vem a zaga para tirar de qualquer maneira do Atlético. Ela vai ficar para a linha de lado, agora faz a proteção para ali. O João Gomes, ela se perde. Para ali foi o Ayrton Lucas, fez a proteção para ali. Vai fazer a jogada armada agora, vai bater o lateral de primeira, botou atrás para João Gomes. Ele cutuca, ele não vem, vem o Atlético, vem para cima, toma a bola dele pelo círculo médio do gramado. Contra-ataque é bom demais agora para o Atlético. Lançamento na canhota, Brunitinho. O momento é bom do Furacão, dominou. Entrada da grandeira, pé direito. Direito, direto para a linha de fundo. E o Santos apenas acompanhou. Mais um erro do Flamengo com o João Gomes aí, em Rodrigo Campos. Vacilou o João Gomes e achei a volta do Flamengo muito lenta também na velocidade do Atlético Paranaense, principalmente do Vitinho. Rodinei no início correu para o meio, depois voltou para marcar. Vitinho se precipitou, poderia ter colocado na área onde o Vitor Roque aparecia livre. Preferiu bater linha de fundo, tiro de meta 0x0. Placar do Brasil para você, quase 22 do primeiro tempo, 0x0. Se permanecer empatado, teremos 30 minutos de prorrogação. E aí, permanecendo o empate, penalidades máximas. Pedro domina pelo Flamengo, vai tentar descascar, botou para o comando do ataque. Chega por baixo, Pedro Henrique, não dá mole para ele não. Joga a bola para a linha de lado lateral para o Flamengo. Já foi cobrado não, ameaçou na primeira ali o Ayrton Lucas. Preferiu voltar para bater de novo, João Gomes está na cola dele, o Arrasca ao seu lado. Ele bateu no primeiro, entregando para Pedro, Pedro botou no chão. Ele vem novo, tenta o balãozinho, botou por baixo agora, saiu com bola e tudo. É lateral que favorece a equipe do Atlético. 22, Rodrigo tocou no assunto importante, Valdir. Eu também estou sentindo o Flamengo lento, hein, Valdir? Flamengo está lento, o Flamengo não está conseguindo jogar. Flamengo não está conseguindo sair da marcação imposta pelo Filipão. Era inteiramente previsível que o Atlético ia marcar forte para que não deixasse, evidentemente, os talentos que tem o Flamengo jogarem. Então, o jogo, nesse momento, o Flamengo não teve uma situação de gol até agora. Tem um chute do Rodinei que foi para fora, a bola foi fraquinha na mão do goleiro. Enquanto o Atlético teve três situações para fazer 1x0. Nessa, o Rodinei ficou muito feliz, ele ficou com minha no último lance. Mas o futebol é assim. Futebol, você tem que ter as oportunidades num jogo como esse, jogo decisivo, você tem que matar o jogo. Não mata, você acaba morrendo. É verdade, futebol é assim, quem não mata, morre. A bola está ali para a falta do Pedro Henrique, vai bater pela equipe do Atlético Paranaense, 23-0, primeiro tempo do jogo em Guayaquil. Primeiro tempo do jogo da decisão da Copa Libertadores da América para você. Vem a bola, vai botar lá para dentro da área, o Pedro, ele tomou distância na Bahia, a bola correu para a miniatura, bateu direto para a boca do cofre, a bola subiu, vem descendo, toca de cabeça ali para o jogador do Flamengo, vinha dominando, errado, Pedro chega na jogada, domina, bateu no João Gomes, entregou de primeira, tem liberdade, agora o bolão para o jogador, que é Beto Mira, canhota, tá livre, Everton Ribeiro, não houve nada, nada, nada, nada, tomaram na moral, hein, Rodrigo? Foi na moral, André. Ficou até, esboçou uma reclamação o Everton Ribeiro, mas o Lustô fez aquele sinal, segue lá pelota e vamos que vamos. Tá certo, lateral para o Flamengo cobrar. Rodinei está preparado para a cobrança do lateral por ali. Já botou para Thiago Maia. Thiago Maia passa a jogada pelo meio, entregando para João Gomes. Volta para Thiago Maia, vai fazer jogada pelo Flamengo. Ele para, olha. Costura, vai entregar de primeira, botou para Léo Pereira, tem espaço livre, Léo solto pela canhota, cutucou nas costas da zaga, que bolão pro Gabi, invadiu a grande área, perigo nenhum, cruzou para trás, chega Pedro Henrique, bota para linha de fundo, enfim, o Flamengo chegou, Rodrigo! Chegou com o Léo Pereira lançando para o Gabigol, ele foi até a linha de fundo na esquerda, tentou o cruzamento, houve o corte, mas o Mengão tem um escanteio, André, vem bola na área aí! Vem ela para a boca do gol, galera! Vem ela pra boca no gol. Arrasca tá preparado pra cobrar o escanteio pelo Flamengo. Lá pelo setor esquerdo. Ajeita com carinho o uruguaio. Deixou o Jean Arrascaeta preparado pra cobrança. Atenção, galera do Brasil. Vem ela pra boca no gol. Torcida do Flamengo. Aumenta o volume do rádio comigo. Ele vai pra bola. Arrascaeta preparado pra miniatura. Tá todo mundo lá dentro. Ele correu pra bola. Bateu curtinho pra boca no gol. Subiu a zaga. Despejou. Ela vai ficar na entrada da grande área. João Gomes brigou na primeira, na segunda. Faz falta. O árbitro para e marca. Porque o João Gomes fez carta aí. E foi esperto. Não, cara, com tudo, hein, Rodrigo? É verdade. João Gomes disse que não, que não foi falta, mas o Lustu estava bem próximo do lance e marcou a falta aí do João Gomes. João Gomes que deixou de ser, revelação, de ser promessa, já é uma realidade titular aí desse Fla das Copas, Andrezão. Legal, hora certa do Brasil! Guayaquil no Equador, 3h27 da tarde, 5h27 horário de Brasília, comigo no Giro da Libertadores. Aqui tá rolando e o tempo passando. Acerte o seu pelo meu tempo, não para, Nacional marca pra você, galera. 25 minutos passados, primeiro tempo de jogo em Guayaquil, eu confiro pra você. Tá tudo igual, ninguém, Mengão e Furacão, 0-0. Futebol da moda nacional. Lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil, com a final da Copa Libertadores da América. Toca na bola, vem pro Pedro, resvalou de cabeça, deu uma casquinha nela, arrasca ia tomando por ali, levou uma pancada e o árbitro marca que o pezinho do Pedro foi lá no peito do Hugo Moura, foi no peito do Arrasca, hein, Rodrigo? Ah, isso não pode, né? Taekwondo, né? É a segunda vez que o Arrascaeta leva um chute desse. Tinha levado já de um outro jogador. Que foi o Alex Santana no outro lance e agora levou agora bem no meio do peito. Podia até caber um cartão amarelo, mas o Lustu prefere uma admoestação verbal, Andrezão. Conversando ali, explicando tudo, mas tá ele e o Pedro, hein? Pode ser que os dois também estejam se engalfinhando. E o ato do jogo tá ali marcando tudo. Arrasca batendo primeira bola, vem atrás agora com o Flamengo. Recomeçar tudo outra vez. É com o Léo Pereira. 27 do primeiro tempo, 0-0. 0-0 é a final da Libertadores para você na Rádio do Brasil. Qualquer bola vai agora. Tramitando no primeiro para o Léo Pereira. Léo Pereira domina com o Flamengo. Mais atrás agora, volta a jogada. Flamengo tem dificuldade para sair do campo do jogo. Santos botou de primeira para Léo Pereira. Acossado pelo sistema defensivo. Ele vem agora na intermediária. Cutucou de primeira no corredor esquerdo. Botou para o Arrascaeta. A bola é boa. É boa bola para ele. E dominou com carinho. Vai acelerar a jogada, cutucou. Aí o Tom Lucas invadiu com uma flecha lá do esquerdo na grande área, driblou 1-2. A zaga tira, meu lugar sofrou pro jogador que é o Thiago Maia, bateu errado na bola. O Rodinei meteu a cabeça na bola, deixou de primeira. A bola ficou pro Alex Santana, faz giro, tenta jogada pra trás. Agora a Gabi aperta, sai dentro do gol, bate de pé direito e pro peito do jogador que é o Thiago Maia. Ele voltou pro Rodinei. Rodinei vem, tá aberta a defesa do Atlético. Rodinei tentou a tabela, botou de primeira. Opa! Sarrafo dele! E é cartão pro Pedro, porque suspendeu o Gabi aí, ô Rodrigo! Cartão justíssimo no momento que o Flamengo começava a dar uma blitz, uma pressão sobre o Atlético Paranaense. E aí a bola caiu no pé do Gabigol, recebeu o passe do Rodinei, como você falou. O jogador do Furacão, o Pedro, levantou o Gabigol, cartão amarelo primeiro do jogo e certíssimo. E é um lance de falta ali, Arrascaeta, próprio Everton Ribeiro. Flamengo tem ótimos batedores, também pode optar em vez de bater direto numa jogada ensaiada. Vamos aguardar, Andrezão. É, meus amigos do Brasil, vem ela para a boca do gol, tá todo mundo esperando a criança lá dentro, tá todo mundo esperando a criança lá dentro aqui no Brasil. A bola é falta, é perigosíssima, por enquanto tá sendo formada a barreira, não é isso? Tá sendo formada a barreira, daquela distância, Davi Luiz também já fez um lindo gol com a camisa da seleção. Quem sabe ele não repete a dose, André? É verdade, vem ela aí, atenção galera do Mengão, perigo perigo, o Léo Pereira bate forte nela, Arrasca bate com jeito, ele tá preparado para a cobrança, tá pronto na entrada da grande área, é perigo, atenção, vem por baixo ali, o Arrascaeta tá junto dela, também tá atrás o Felipe Luiz Corrêa, o Arrascaeta bateu direto, estourou na barreira, a bola voltou para a cabeça da grande área, chegou para ali para tirar o perigo, meteu para dentro do cofre, agora o toque de cabeça, linha descendo, chega Pedro Henrique para tirar na primeira, o Flamengo pelo seu direito esquerdo, tá parando tudo, porque Rodrigo... André, foi um lance rápido que foi um choque de cabeça entre dois jogadores, um do Atlético Paranaense e um do Flamengo. Ainda não consigo reconhecer quais foram os jogadores que se chocaram aí nesse momento, logo após a cobrança de falta. Entendi que houve ali um choque de cabeça e o protocolo manda sempre muito cuidado, é uma jogada que inspira cuidados. Vamos aguardar para que esteja tudo bem com os dois jogadores, André. Tá legal. Futebol na Rádio do Brasil, 29, quase 30. Eu confiro com você a hora certa, Nacional. Confira comigo, Guayaquil. Eu marco para você, galera. São 3h31 da tarde, 5h31, horário do Brasil. Aqui 30 graus de temperatura. Tá quente para burro. Eu confiro para você. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, o tempo não para e a Nacional marca para você, confira comigo, 30 do primeirão, placar tá paradão, olho nele, tá tudo igual, Flamengo e Atlético 0-0. Anunciando o comentarista que sabe o que diz. O Flamengo deu uma melhorada nos últimos 5 minutos. Por quê? O Atlético já não está mais com aquela pegada com a marcação. O ouvinte entender. O Hugo Moura marca o Arrascaeta. O Pedro Henrique marca o seu xará. O Gabigol, quem marca o Gabigol? O Eric, ou é, perdão, quem corre para marcar o Gabigol? O Fernandinho. E o Alex Santana acompanha o Everton Ribeiro. Então, os principais jogadores do Flamengo estão muito bem marcados. Mas existe uma coisa chamada qualidade, eles têm. E o Atlético já está perdendo o fôlego na marcação. E com a entrada do Ayrton Lucas, que é um jogador rápido, um jogador de mais... Não digo que ele tenha mais qualidade, mas tem mais velocidade. Felipe Luiz, no futuro, vai ser um quarto zagueiro. Não tem mais velocidade para ser lateral. O Flamengo ganha velocidade cruzada com a entrada do Ayrton. E o Flamengo melhorou. Então o Flamengo agora começou a entrar no jogo e com 31 minutos. O Flamengo não teve uma chance clara ainda. O Atlético teve 3, mas começa a entrar no jogo o time do Flamengo. Andrezão, oi. Houve um choque de cabeça entre os Thiagos, o Thiago Heleno com o Thiago Maia. E o Thiago Heleno do Atlético Paranaense levou a pior, tá sangrando. Vai ter que usar aquela toquinha, nesse momento passando a bandagem. Provavelmente, geralmente, depois dessa bandagem, também vem aquela toquinha de natação para ficar bem firme aí o curativo e não haver sangramento. O Thiago Heleno, o que parece, se saiu melhor aí, tá melhor, não tá sangrando. E o Thiago Heleno parece que teve esse corte ali no supercílio. Então tá, não pode jogar dessa forma, já trocou até a camisa e está sendo atendido o Atlético Paranaense com menos um nesse momento, André. 32, primeiro tempo do jogo, segue 0-0 no placar do Brasil. A bola feita ali primeiro, colocou o Léo Pereira, quase que ela sai, chega primeiro, Rodinei domina, encosta a jogada, faz tabelinha legal com o João Gomes, Rodinei vem pra linha de fundo, cruzou pra boca do gol, subiu o Bento, aí é dele, Rodrigo. Veio o cruzamento pelo lado direito com o Rodinei. Mas melhor para o goleiro aí do Furacão, que subiu, catou. E agora já voltou. Estava esperando o zagueirão dele voltar. O Thiago Heleno, que também é o capitão do Atlético Paranaense, voltou, como eu disse, foi enfaixado e também ganhou aquela toquinha de natação, André. Legal, valeu demais, Rodrigo. Ricardo de olho no jogo para você, a bola vem com o Atlético Paranaense pelo setor esquerdo, Abner domina, cabeça da grande área, toca para o Gumora, recolhe mais atrás agora para o Thiago Heleno, de primeira na canhoca para o Abner, domina com carinho, ele bota no terreno, o Everton Ribeiro chega para dar combate nele, botou nas costas da zaga, a bola foi forte demais, chega para o Vitor Bueno, dominou do peito, no solo, Davi Luiz está na cola dele, botou de primeira na esquerda, tem liberdade para cruzar, vem ela para a boca do gol, ele bateu, estourou na zaga, cabeça na grande área, quem chega pra bater, Fernandinho dominou, rolou pro Kelvin, dançou, botou pra dançar primeiro, vem direto por baixo, chega por ali, o jogador do Flamengo, que é o Ayrton Lucas, ainda ganha o tiro de meta, boa, hein, Rodrigo Campos. Sensacional a presença do Ayrton Lucas, que entrou há pouco no lugar do Felipe Luiz, foi cirúrgico para tirar a bola do adversário, evitar o escanteio e ganhar o tiro de meta em mais uma pressão do Atlético, dessa vez pela direita, com a jogada do Kelvin, linha de fundo, tiro de meta cobrado, tudo igual na decisão da Libertadores, 0 Flamengo, 0 Atlético. Bola vem para o goleiro, sai jogando pelo Flamengo, pelo setor esquerdo, agora com com Léo Pereira. Léo Pereira vem com ela, 34 do primeiro tempo, 0-0 o placar do Brasil. Ele encosta ali primeiro agora para Léo Pereira, de novo domina. Ele vai investigando a jogada, botou para Davi Luiz. João Gomes passa pelo meio. O Thiago Maia recebe com liberdade. Lá vem ele caminhando, achou o buraco. Arrasca vindo do lado, ele vai chamar para o outro. Rolou para Arrascaeta, é perigo de gol. Ele fundo, vem cruzamento pela boca da meta. Ele bateu cruzado, passou no primeiro. A zaga corta para ele fundo com o Moura. Ela foi para escanteio, Rodrigo. Escanteio pelo lado direito de Arrascaeta, ele mesmo que fez o cruzamento, vai para a cobrança, ele conseguiu achar ali um cruzamento, mas houve um corte e ele está na cobrança. Vem bola aí, André. Vem ela para a boca do cofre, todo mundo esperando a criança lá dentro. Tá todo mundo esperando, ele correu para a bola, bateu direto para o gol, subiu o Thiago Helena, meteu a testa nela, ela ficou ali para o Rodinei, tenta fazer a jogada, a bola nas costas, a cobertura está com tranquilidade por ali, roubando Ayrton Lucas pelo Flamengo, vai sair jogando pelo setor esquerdo do gramado, ele domina, levanta a cabeça agora, vai dar um tapa nela, recorde de primeira, botando pro Everton Ribeiro, atrás recolheu o Everton Ribeiro, vai ultrapassar naquele gramado, botou uma bola linda pro Gabi, do lado da grande área, a bola é boa, a bola para ele, Gabi tenta colocar na frente, ganha aí o tiro de meta pro Atlético, bateu por último no Gabi, não bateu não, Rodrigo. Eu tive a impressão que primeiro era escanteio, mas ao que parece foi apenas tiro de meta, bateu o Gabi na hora que tentou arrancar. A bola bateu no zagueiro do Atlético e depois bateu por último no atacante do Flamengo. Portanto, é tiro de meta para o Furacão, 0-0 no placar nacional. Hora certa no Brasil. Confira comigo, galera. Guayaquil no Equador, 3h36 da tarde, 5h36 no Brasil. Atenção, torcedor brasileiro, girando a Copa Libertadores da América. Aqui tá rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, acerta o seu pelo meu tempo, não para, Nacional marca 35, 10 para terminar. Nacional! Tá tudo igual, galera, Mengão e Furacão, 0-0. Pegou na veia, Nacional, lado a lado com a galera aqui no Som do Brasil. Valdir Luiz, pelo lado do Flamengo, esta frase, ela pra você, ela tem validade que eu vou falar agora? Joga mal o Flamengo? Joga, tem validade. Amigo, tudo que você fala tem validade, né? Obrigado. Carimbo e assino só. Segura um pouquinho pra mim aí, Valdir, segura um pouco. Thiago Maia recolheu na entrada da grande área, botou pro Gabi, se livrou do primeiro, perde a bola, o Gabigol na entrada da grande área, sai jogando o Atlético por ali pra fazer a jogada dividida. Ela vem de novo na marcação, lado esquerdo da grande área, botou pra correr, Rodinei chega, chega também. O Everton Ribeiro pra roubar uma, duas vezes, o Rodinei ficou barrado no baile, falta nele, prossiga, Valdir. Um detalhe, muita gente jogando mal, bem marcada. O Flamengo não fungrou nada até agora. E tivesse que ter um vencedor no primeiro tempo, seria o Atlético. Mas não é que o torcedor se desesperar pela qualidade que tem o Flamengo. E aí é que a gente vai ver a leitura de intervalo dos treinadores. Porque o Flamengo não está bem, o Atlético diminuiu um pouco a marcação, diminuiu um pouco a velocidade, está sentindo calor, está jogando de maneira inteligente, o Filipão fez um sinal para o time ter calma, então, e o Flamengo não está conseguindo jogar. É o tipo do jogo decidido, como eu disse na abertura, decidido no detalhe. Vamos ver a leitura de intervalo dos treinadores no outro detalhe importante, o banco de reserva. O Flamengo já tem uma mexida por contusão, tem mais quatro para fazer, pode botar o Everton, e o Atlético também tem cinco para fazer. Então, um jogo decisivo, uma mexida pode ser fundamental, André. Legal, Arrasca domina pelo Flamengo, lado esquerdo, da direita da grande área, ele foi pro solo, o árbitro parou e deu o Rodrigo. Falta sobre o De Arrascaeta, ele estava ali pelo lado direito, tinha evitado da bola sair pela linha lateral, conduziu a bola e aí esperou a falta chegar e a falta chegou. Camisa 17 do Atlético Paranaense veio atropelando o uruguaio. Falta marcada, oportunidade do Flamengo jogar a bola na área, hein, André? Galera, expectativa da galera do Mengão. Vem bola para dentro da área do Furacão. Tá todo mundo esparramado na boca do cofre. E o Arrasca tá ali ao lado da bola para fazer a cobrança. Vem ela para a boca do goleiro, o Everton Ribeiro, lado a lado com a miniatura. É pelo sistema direito e ataque do Flamengo, quase na intermediária. Estão prontos para tentar levantar. E o Atlético, num jogo, tomou muito gol de cabeça do Flamengo. Essa deve ser uma preocupação. No mesmo jogo, tomou cacetada de gol de cabeça. Vem ela pra boca do cofre, tá todo mundo esperando. Arrasca, correu pra bola, botou direto pro gol. Subiu o Pedro Henrique pra tirar. Ela vai sobrar pra linha de lado, favorece a equipe do Flamengo. Lateral para o setor direito do ataque do Flamengo. Everton Ribeiro vai bater o lateral de primeira. Encostou pra Arrascaeta, dominou. A bola é boa, cruzou. Pedro pediu na entrada da grineira. Por baixo, chega a zaga do Atlético pra tirar. Ela fica lá atrás pro jogador do Flamengo, que é o Everton Ribeiro. Taxiou de novo, rolou macio. Cabeça na grandeira pro Ayrton Lucas. Ayrton Lucas domina 0-0, 39 no primeiro tempo. Ele rola macio, entregando para Léo Pereira. Léo Pereira solta a bola para João Gomes, sumido no jogo. João Gomes encosta de primeira até Léo Pereira, de novo pelo meio de campo agora. Ele vai trazendo a bola. Flamengo todo marcado pelo Atlético. É difícil sair. Ele preferiu jogar a curtida de primeira. Botou para Ayrton Lucas, lá da grandeira, vem cruzamento. Botou direto para a boca do gol. Chega a zaga com Pedro Henrique. Tira. Tira o perigo da boca do cofre, Rodrigo. Jogada com Ayrton Lucas, que descolou o cruzamento, e ele mesmo vai para a cobrança de lateral. Flamengo na pressão, André. Ele vem para bater a bola, vai bater lá dentro na grande área, tomou distância, correu para a bola, bateu o Pedro, vai dominar, dominou de calcanhar, tentava o Arrascaeta preparar para o Arrasca. Ô, Valdir, está faltando um pouco mais de simplicidade no Flamengo, quer dizer, atacante domina, vira e bate. Esse negócio de calcanhar e tudo, já não é a primeira vez nesse jogo, mas três tentativas e não houve solução, hein, Valdir? Hoje não é jogo para isso. Quando você faz gracinha, e eu sou contra a gracinha, mas quem sabe, sabe, é diferente fazer gracinha e fazer jogada de efeito de alto nível. Só que hoje não é para isso. E os caras estão marcando em cima. Então, quando você tem uma condição, você tem que fazer hoje o mais simples possível, André. É verdade. Arrasca aí, todo mundo levanta a cabeça, solta pelo meio para João Gomes, que cutucou. A bola vem de novo para a zaga agora. Dois chegam na marcação. Léo Pereira rasga por baixo, hora certa do Brasil. Guayaquil no Equador, eu confiro para você. São 3h41 da tarde. 5h41 no Brasil. Atenção, torcedor, comigo no giro. Copa Libertadores da América, aqui tá rolando e o tempo passando. É decisão para você, a Nacional marca, confira o seu, pelo meu, o tempo não para, 45 para terminar o tempo regulamentar e no placar da mais querida do Brasil. Tá tudo igual em Guayaquil, o Flamengo e Atlético 0-0. Futebol da moda nacional. Lado a lado com a galera aqui no somzão gostoso do Brasil. A bola fica para o Arrascaeta, dominou, soltou de primeira para o Gabi. Gabi vale pela intermediária, cutuca. A bola vem na canhota agora para Ayrton Lucas. Recebeu, assediado, já perdeu a bola. E esse aqui é o perigo. Os caras vêm com velocidade para o ataque. Bola perdida, ela ficou pelo meio agora. Também o Vitinho perdeu a bola. Recuperou bonito para o Flamengo. Na hora, Gal, João Gomes, hein, Rodrigo Campos? Depois do vacilo do Ayrton Lucas, cobertura perfeita do João Gomes, evitando mais um contra-ataque do Furacão, que tem um arremesso manual, segue 0-0 o placar nacional. O Tibaba na Rádio do Brasil para você. Daqui a pouco o Felipe Lustor, olha, Felipe não, Fabrício Lustor, afro-argentino, vai assinalar aí o tempo de acréscimo do jogo. Deve dar uns 4 minutos aí, né, Valdir? 4 tá bom, né, Valdir? Eu acho que 5 minutos é o ideal. Ah, legal. A bola fica ali pro jogador que é o Rodinei. Foi derrubado, a turma manda seguir. Ela fica com o Everton Ribeiro puxado. É pra cartão e vem ele aí, o cartão, hein, o Rodrigo Campos. É, e não tinha como não aplicar o cartão nesse lance. Aliás, no início da jogada houve um empurrão. E na sequência, o cartão para o Kleber Santana, número 30. Alex. O Alex Santana, perdão, que puxou pela camisa o adversário. Primeiro cartão do jogo. Aliás, segundo, que o Pedro Henrique também tomou. Olha o Rodinei, soltou de primeira, entregando. A bola vem pro jogador que é o Everton Ribeiro. Botou pro Pedro na entrada da grande área. Liberou geral, entregando na canhota pro efeito. O Lucas por baixo, chega a zaga. E ele vai expulsar o Pedro, hein? Vai expulsar o jogador do Atlético. Está expulso Pedro Henrique, Rodrigo Ricardo. Pedro Henrique já tinha levado um cartão amarelo por um chute sobre o Arrascaeta. E agora nesse lance, garoteou. O Ayrton Lucas ia chegar na frente, vinha como um foguete para alcançar a bola, e ele usou um carrinho, errou o tempo, acertou Ayrton Lucas, segundo o cartão amarelo. Age corretamente o árbitro argentino Patrício Lustor. Valdir. Furacão com menos um ainda no primeiro tempo, Andrezão. Vamos lá, Valdir. O tempo que a gente tem de rodagem aí, eu, você, os dois Rodrigos. Olha só. decisão de Copa Libertadores. O cara entra duro. O juiz para o jogo, chama o cara dizendo assim, ó, parceiro, maneira que você está jogando pesado, vai tomar um cartão. Um minuto depois que o juiz conversou com ele, ele tomou o cartão amarelo. E agora dá uma entrada dessa sem nenhuma necessidade, ele podia cercar o jogador do Flamengo, mesmo que cruzasse tudo, mas ele podia cercar, sabendo que tem amarelo. Uma imprudência completa do jogador prejudica o Atlético, Valdir. É, matei um detalhe, o árbitro estava mal posicionado. O VAR tem que rever isso aí, porque ele tocou na bola. Ele tocou na bola. Revendo as imagens, ele tocou na bola. O Patrício lustrou. Acho que tem que consultar o VAR e pode até cancelar essa expulsão. Porque, claro, se der cartão, vai ter que. Mas foi lance, na minha opinião. Mas o VAR pode intervir nisso aí? Pô, acho que pode. Ele foi juvenil. Isso aí eu acho que aí vale decisão de campo, hein, Valdir? É, mas nessa, eu acho que ele poderia consultar o VAR. André, oi. E não tocou, ele tocou na bola. Oi. Vale a gente lembrar que o VAR, ele costuma entrar em ação quando é cartão vermelho direto. Isso foi um cartão amarelo, que é da convicção do juiz. Exatamente. Então eu acho que o VAR não entra nesse aspecto. É, ou então para avisar que é uma jogada de caráter de expulsão. Mas como ele botou o cartão amarelo, o VAR não tem realmente gerência nenhuma sobre o assunto, faz prejudicar. E o Atlético já prepara uma transa, já o Rodrigo Campos vai confirmar para a gente aqui quem entra e quem sai o furacão. Confirma aí, Rodrigo. O Matheus Felipe vai entrar com a camisa número 42. Está chorando muito, deixando o gramado ali. O Pedro Henrique tomou o amarelo, inconformado, o tempo todo sinalizando. Fui na bola. Já eu confirmo quem saiu para a entrada do número 42, Matheus Felipe. E o Flamengo tem uma falta importantíssima. Mais quatro. É uma falta importantíssima dentro da grande área. A bola é boa. A bola para o Flamengo. Prepara aí o coração, galera. Prepara o coração que vem ela aí. Quem sabe o Flamengo sai com um gol no início. No início do jogo. Arrascaeta de um lado, Everton Ribeiro do outro. Vem ela para a boca do gol. Correu. Arrasca. Everton Ribeiro botou direto. Felipe Luiz meteu a cabeça na bola. Tocou na zaga. Voltou para ele. Quem chega para bater. Rodinei bateu mascado na primeira. Sobrou de trás. A varada. Passa pela linha de fundo, chute do João Gomes. Um tiro agora. O Vitor Bueno está querendo arrumar confusão aí, Rodrigo. É verdade, aquela outra tática, né? Quer equilibrar o jogo, tentar forçar a expulsão de algum jogador do Flamengo para equilibrar o número de jogadores. Verdade, o Vitor Bueno chegou ali. Ele que chegou de forma mais bruta ali em cima do João Gomes, que deu uma cacetada de longe, um chute, jogada de jogo. E aí, na sequência, o pé ficou e até acertou aí o jogador do Atlético Paranaense, mas a meu ver, não é nem para cartão amarelo, nem para nada, já ali apertaram as mãos, já tá tudo bem, Andrezão. Tá tudo dominado, como diz o cara. Ele chamou o João Gomes agora e chamou o Vitor Bueno para aquela conversinha gostosa que significa que a próxima de um dos dois vai subir o amarelo aí, pode ter certeza. Pode marcar aí o João Gomes e o Vitor Bueno, que a primeira que os dois fizerem, ele vai amarelar aí pela jogada. Olhando no monitor, não houve absolutamente nada. 47-2 para terminar o tempo regulamentar no primeiro tempo. 0-0. E o Atlético perdeu um jogador. Pedro Henrique foi expulso aos 44 minutos do primeiro tempo, desfalcando a equipe do Furacão. Com você ligadinho no show de bola nacional, conferindo tudo com a gente numa muito boa nacional. Literalmente o tamanho da sua emoção nesta decisão da Copa Libertadores da América. Para você ligadinho, bola foi cobrada, agora vem direto para o meio do caminho, vai chegar primeiro de cabeça, João Gomes bateu nela, ela fez de novo no bate-rebate, sobrou no primeiro, escapuliu, toque na bola foi feito para lá, para cá, sobra pelo círculo médio do gramado, um lançamento vinha nas costas do Fernandinho, ele mergulhou de cabeça de primeiro, sobrou, deu um toque para trás, agora Léo Pereira rifa de qualquer maneira, toca de cabeça, a zaga da equipe do Atlético fica para lá e para cá, fica o jogo no tempero, ela fica de novo dominada, lá pelo meio, sobra para o Abner de primeira, volta para o goleiro Bento, sai com os pés ali, o Bento vai ter que bater de qualquer maneira, ele bate para o comando, bate a bola começando. Thiago Maia joga um partidaço, Thiago Maia encosta para o meio de campo, toma conta do meio de campo do Flamengo, Thiago Maia, e eu marco para você, 48 é a última volta do ponteiro do primeiro tempo, toque na bola, foi feito Ayrton Lucas, o rola para o João Gomes, pela meia esquerda, ele ataca do Flamengo, ele invade, a bola é boa, a bola invadiu, vai clarear na direita, pede a bola por lá, o Rodinei recebeu do Thiago Maia, Rodinei cara a cara com o Abner, vai chamar para a dança, olhos nos olhos, vai tentar o drible, puxou para a perna esquerda, voltou para o Everton Ribeiro, não tem conexão por ali, dá um break nela, parou, tentou tentou fazer a pinta, quase perde a bola, fica com ela por ali de novo, vai tentar o levantamento, tentou, a tabela cruzou para a boca do gol, Gabriel! Gol! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gá! Hoje tem gol do Gabigol, galera. Cruzamento rasteiro, Gabigol como uma flecha. Entrou por trás da zaga, tapa no fundo do barbante, galera, no meu. 48! 48 minutos, primeiro tempo de jogo. Explode a nação rubro-negra em todo o Brasil. Gabigol, Gabi emoção, Gabi terremoto, 100% veneno. Já bota lá dentro, galera. Olhou pra carta mais querida do Brasil. Ele tem a 9 nas costas e assina na mais querida. Flamengo 1, Atlético 0. Rodrigo! Jogadinha pela direita de Everton Ribeiro com Rodinei. E aí o capitão do Fla nem precisou ir até a linha de fundo. Cruzou a bola em elipse. E aí Gabigol chapou com elegância, com classe de artilheiro que ele é. E agora Mengão 1, Huracão 0 no placar nacional. E o Atlético vai dar a saída. Antes deve estar tendo uma conferência ali do VAR para saber se o Gabigol estava ou não em posição irregular. Me parece que estava em posição regular, na mesma linha, pelo menos no olhômetro. O Fabrício Lustor vai dar a saída ali, vai começar, recomeçar a partida. Está olhando, está analisando, está pedindo para os jogadores do Flamengo sair da área. Né? Um minuto mais, ele está sinalizando aí, mais um minutinho. Anote aí, está rolando a bola para você, galera. O gol foi confirmado, Gabigol faz o primeiro do Flamengo aos 48 minutos desse primeiro tempo. Bola do Flamengo na frente na decisão. Vem agora o Felipe Luiz tirando de primeira, vem o Thiago Maia, como tá jogando o Thiago Maia hoje, ele rola na macia, ela fica presa no meio de campo, agora o Atlético vem com tudo pela cima do Flamengo, vai tentar fazer a jogada, vem de novo a bola por ali, dois chegam na marcação, e até agora o Rodrigo conseguiu identificar, Rodrigo, que eu mesmo não consegui aquela substituição, tô procurando aqui, não acho. Eu também, eu acho que o Matheus Felipe na realidade não entrou, aqueceu para entrar, mas não entrou, depois da saída do Pedro Henrique expulso, Filipão sinalizou que verdade. Ia reforçar a zaga. Mas o Atlético está jogando com 10, acabei de contar aqui, o Atlético joga com 10. O André, ele me parece que ele botou o Fernandinho na zaga. O Hugo Moura, no tempo que jogava no Flamengo, sob o comando do Abel em 2019, Abel Braga, ele jogou várias vezes de zagueiro. Quando eu digo que está jogando com 10, vou me corrigir aqui. Está jogando com 10, então teve a substituição porque um foi expulso. Senão era para estar com 9. O cara está dentro de campo aí. Não, não. Ele simplesmente está com 10, porque não mexeu em ninguém. Só recuou um jogador de meio campo para a zaga. Então tá certo. Fim de papo no primeiro tempo. Na mais querida do Brasil, eu confiro. Flamengo na frente da decisão. Gabigol, Mengão 1, Furacão 0. Alô, Rodrigo, a dupla! Fim da primeira etapa em Guayaquil e o Mengão tá ganhando. 1-0, gol de Gabriel Barbosa. Vamos passar as opções do técnico Dorival Júnior. Ele tem à sua disposição o Diego Alves, 34, Mateuzinho, zagueiro 15, Fabrício Bruno, também zagueiro 30, Pablo. Tem o 2, Eric, o Vidal, que eu acho que eu não sei se tem condição, mas está aí compondo o grupo, o chileno. 10, Diego Ribas, 29, Vitor Hugo, 42, Matheus França, 18, Cebolinha, 31, Marinho. Esse é o banco de luxo do técnico Dorival Júnior, que já foi obrigado a fazer uma mudança por conta de contusão. Felipe Luiz se machucou e o Ayrton Lucas entrou no lugar aí do Felipe Luiz. E o Furacão, e a vida do Filipão, hein, meu xará? Como é que tá esse banco do Atlético Paranaense? Muito irritado o técnico Luiz Felipe Scolari, sobretudo a expulsão do jogador Pedro Henrique. Para ele, injusta, e o jogador também achou. Para o banco de reservas, o Luiz Felipe Scolari tem à disposição Anderson, Pablo, Canobio, Léo Cittadini, Ferães, Nicolás Hernandes, Orejuela, Eric, Coelho, Rômulo, Matheus Felipe e Pedrinho. Intervalo de jogo na grande decisão da Libertadores. Por enquanto, vai dando Mengão, Rodrigão! Dito isso, eu vou voltar com ele. Ele, que é o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera. E você ligadinho no futebol, aqui do microfone esportivo do Brasil, no som da Nacional. Não entrou ninguém mesmo não, viu, parça? Tá tudo, não houve alteração. Filipão deve fazer isso no intervalo de jogo. É intervalo no seu rádio, tá na hora de palinho. Lugar dela na latinha, ele vem aí pra refrescar o meu gogó e pra trazer o raio-x do primeiro ato do espetáculo, galera. Flamengo foi letal, uma chance e um gol. E o Gabi guardou o primeiro do Flamengo. Tá chegando a hora dele, galera. O país inteiro quer ouvir o especial. Vem aí o doutor Bola na Rádio do Brasil. Valeu, meu cara André Luiz Mendes. E você foi brilhante como sempre nessa colocação agora. Flamengo foi letal. E eu digo sempre, e venho falando, não é só hoje, venho falando sempre. Quando você tem craque no time, quando você tem um time de jogadores que fazem a diferença, você pode jogar mal. Que um desses jogadores que fazem a diferença decide. E o que aconteceu até agora nesse primeiro tempo? Flamengo, se eu disser que fez um grande primeiro tempo, não fez. Estarei mentindo. E não, jamais vou mentir para o nosso querido ouvinte que nos acompanha pela Rede Nacional de Rádio. Jamais nós vamos enganar o ouvinte. Também jogou mal. Mas está ganhando 1-0? Claro, porque teve qualidade. O time do Flamengo está muito bem marcado. Não dá nem para dizer que a expulsão foi a causadora do gol, porque não deu nem... Ô, Valdir, pô, não, André. Deixa eu só registrar aqui, eu e você juntos, que é nosso parceiro, tá na estrada aí, o curtindo a Rádio Nacional, nosso querido Pedro Pontes, tá delirando com o gol do Gabi. É, grande abraço para o Pedro Pontes, grande amigo, grande comunicador da Rádio Nacional, uma figura humana maravilhosa, tive com ele aqui no Rio. Maravilhoso, uma figura maravilhosa. Vai com Deus, boa viagem, Pedro Ponte. Obrigado pela audiência qualificada. Mas o André, voltando aqui, o Flamengo não está fazendo um bom primeiro tempo. Mas temos que dar mérito para quem tem mérito, que é o técnico Luiz Felipe Scolari. Muita gente critica ele, esquece os 7-1. Por que que não falam de outras pessoas? Botam na conta dele, o Parreira estava lá também. Muita gente estava lá, mas só vem para a conta dele. Eu estou falando uma coisa de uma pessoa que eu não sou amigo, hein? Falei com ele uma vez na vida, porque sou um cara muito educado. Então eu não estou dependendo de causa própria. Estou analisando um profissional. E quando eu analiso sempre o profissional. E nunca o ser humano. Então faz uma covardia muito grande com ele. Porque ele ganhou duas Libertadores. Pelo Grêmio, pelo Palmeiras, ganhou um título pela seleção brasileira. Então, aquilo ali foi um pane. Você estava do meu lado lá, André, em Minas, e vimos aquele, no BH, e vimos aquele desastre com a seleção do Brasil. E as pessoas até hoje insistem naquilo. É um momento que aconteceu do futebol. Ele hoje conseguiu. Não vou dizer que conseguiu, porque saiu o gol. E o gol legal, diga-se passagem. Conseguiu neutralizar o Flamengo. O Flamengo não fez uma boa partida. Eles devem ter estudado bastante o Flamengo. E ele hoje botou o Fernandinho em cima do Gabigol. O Alex Santana em cima do Everton Ribeiro. E o Hugo Moura em cima do Arrascaeta. E pegou o Pedro Henrique, que foi expulso, em cima do Pedro. O Flamengo, pelos lados, ele fechou. Botou o Vitinho de um lado e o Vitor Roque do outro. Eles estão mais marcando do que criando. E aí o futebol é composto de detalhes. A contusão do Felipe Luiz, com todo o respeito que me merece o Felipe Luiz, pelo profissional correto, vencedor, jogador experiente, de qualidade, mas não tem mais fôlego para jogar de lateral. Vai ser um baita quarto zagueiro, hein? Vai ser um baita quarto zagueiro. E o Tom Santos foi o maior lateral esquerdo do mundo, ou passou a jogar de quarto zagueiro com o maior também. E o Felipe Luiz tem tudo para ser um grande quarto zagueiro. Por quê? Tem boa impulsão, tem boa saída de bola, sabe fazer uma cobertura, mas não tem mais velocidade para jogar de lateral esquerdo. E depois que ele saiu, e todo mundo lamenta a contusão e não a saída. A contusão dele saiu, entrou aí com o Lucas e eu falei: vai dar mais velocidade, vai dar mais força ofensiva, vai tentar o fundo. Porque o Felipe Luiz, quem acompanha o Flamengo, e a gente acompanha o Flamengo normalmente, acompanhando os jogos, quando não está trabalhando, está assistindo. O Flamengo é um time que todo mundo conhece a qualidade do Flamengo. Ele não vai mais no fundo. Quando o Bruno Henrique jogava, ele vinha por dentro do Bruno Henrique fazer o lado esquerdo. Agora ele não tem ninguém para fazer isso. Às vezes faz o Arrascaeta, mas hoje está difícil. Do outro lado, Está bem marcado o Rodinei também. Então o Flamengo tem dificuldade. E o Atlético Paranaense teve três chances nesse primeiro tempo. Uma com o Vitinho aos 11 minutos, uma falha do Davi Luiz. Uma do Alex Santana, que na pequena área deu um voleio por cima. Ali era só chapar, ele deitou o corpo, deu um voleio, a bola subiu. E uma outra com o Vitinho, que foi fominha. Como disse o Rodrigo Campos na ponta, se levanta a cabeça, o Vitor Roque estava sozinho, mas ele bateu pro gol. Foram três chances. O Flamengo deu um chute do João Gomes e um chute para fora e um chute do Rodinei fraco na mão do goleiro. Mas é um time letal. E eu já estava falando aqui, o Flamengo começou a jogar. O Atlético começou a sentir calor, começou a afrouxar um pouco a marcação e aí não teve jeito. Saiu o gol. E o gol saiu três minutos depois da expulsão. O jogo ficou parado 3 minutos depois da expulsão. E a expulsão, na minha opinião, foi injusta. Porque na hora eu pensei que ele tocasse no Ayrton, no Pedro. Ele não tocou. Ele tocou na bola, mas vinha no embalo, mas o Lopes estava mal posicionado. Ele estava mal posicionado. Não era lance para dar o segundo cartão. Primeiro cartão, sim. Não era, mas ele deu. Aí não adianta chorar. O Atlético vai reclamar, o Petralha vai dar. Vai dar o nota oficial, mas não vai adiantar. Porque eles, pô, a arbitragem ruim não é só no Brasil, é sul-americana. É toda a área sul-americana. Que dirá na Europa? Nós vamos ver também muita lambança de europeu na Copa do Mundo, hein? Podem aguardar que vai ter muita lambança. A arbitragem é um negócio terrível. E esse VAR não ajuda em nada. O VAR, só para os caras ganharem uma graninha a mais, botar mais gente para trabalhar. Ex-apto virou apto de VAR, faz 50 anos. Vai virar hábito de VAR, então não ajuda. Mas claro, não vou dizer que a expulsão foi a causadora do gol do Flamengo. Não foi. Foi uma jogada trabalhada pelo lado direito e o Gabigol estava em condição legal. Estava na mesma linha da zaga do Atlético Paranaense. Só que ele tem uma coisa chamada qualidade. E é um jogador letal. O Gabigol é aquele jogador que pode 89 minutos não tocar na bola, só bomba para ele, ele vai lá e guarda. 48 do primeiro tempo, Gabriel 9, Flamengo 1-0. E ele, André Luiz Mendes, não é assim. Toca de cabeça a zaga da equipe do Atlético, fica para lá e para cá, fica o jogo no tempero, ela fica de novo dominada, lá pelo meio, sobra para o Abner de primeira, volta para o goleiro Bento, sai com os pés ali o Bento, vai ter que bater de qualquer maneira, ele bate para o comando, ataca a bola começando, tem Thiago Maia, joga um partidaço, Thiago Maia, encosta pelo meio de campo, toma conta do meio de campo do Flamengo, Thiago Maia, e eu marco para você, 48, é a última volta do ponteiro do primeiro tempo, toca a bola, foi feito aí, Ayrton Lucas, o rola para o João Gomes, pela meia esquerda, ele ataca do Flamengo, ele invade, a bola é boa, a bola invadiu, vai clarear na direita, pede a bola por lá, o Rodinei, recebeu do Thiago Maia, Rodinei cara a cara com o Abner, vai chamar para a dança, olhos nos olhos, vai tentar o drible, puxou para a perna esquerda, voltou para o Everton Ribeiro, não tem conexão por ali, dá um break nela, parou, tentou fazer a finta, quase perde a bola, fica com ela por ali de novo, vai tentar o levantamento, tentou a tabela, cruzou para dentro do gol, Gabriel, gol! Por trás da zaga, tapa no fundo do barbante, galera, no meu 48 minutos, primeiro tempo de jogo, explode a nação rubro-negra em todo o Brasil, Gabi, gol, Gabi, emoção, Gabi, terremoto, 100% veneno, já bota lá dentro, galera, olha o placar da mais querida no Brasil, ele tem a 9 nas costas e assina na mais querida. Atlético 0, Rodrigo! 1-0 para o Flamengo. Um resultado, eu não vou dizer que foi justo, mas foi competente. O futebol, eu digo sempre, não premia a justiça. Ele pune erros e premia a competência. E o Flamengo, no primeiro bom ataque que fez no jogo, falou, fez o gol. E aí, é uma coisa chamada méritos que você tem que dar. O Atlético não teve competência para fazer o gol nas oportunidades que teve. E o Flamengo, na primeira clara que teve, falou, fez o gol. Isso é futebol. Futebol premia talento. Eu uso sempre essa frase nos meus comentários aqui na Rádio Nacional e também na TV Brasil. Futebol premia talento. E o Flamengo foi premiado pelo tanto. Gabigol não joga nada no primeiro tempo? Não. O Pedro não tocou na bola? Não. Mas aí eu fiz o gol. Daqui a pouco o Pedro pode ir lá e fazer o segundo. Agora, com 10, o Luiz Felipe Scolari vai ter que pensar o que vai fazer. Porque olha só, ele não mexeu, ele não tirou ninguém. Ele vai perder um jogador a menos no meio campo. Ele pode, ele está revezando ali ao lado do Thiago Heleno, o Hugo Moura, e deu uma recuada no Vitor Bueno. E ele pode usar o Fernandinho também, que na Europa, no final de carreira, também já jogou na zaga. Então ele pode fazer isso e não mexer em nada. Eu faria isso. Eu faria isso se eu fosse ele. Porque essa expulsão, se vira 0-0, é no outro segundo tempo. Por quê? Porque o Atlético ia voltar com a mesma intensidade na marcação. Agora é aquela situação, está com menos um. Se o Flamengo vai dar com a bola, vai ter sempre um jogador solto. E o Atlético vai ter que sair para tentar um empate, para tentar levar para a prorrogação. E como e aquela situação, o cara não sabe se casa ou se compra uma bicicleta. É aquela situação, cobertor curto. Tu vai atacar o Flamengo? Vai, tudo bem, corre o risco. Está perdendo 1-0, você não pode pecar por omissão. Você vai ter que sair para o jogo. E tá arriscado a levar um balaio. Porque se der espaço para Everton Ribeiro, para Arrascaeta, para o próprio Gabigol, e o Pedro, que não tocou na bola, mas é artilheiro, e usar a frase do meu querido amigo Paulo Autuori, que é um treinador vitorioso, Gondô, Libertadores, Mundial de Clube, ele dizia sempre quando trabalhava no Botafogo, artilheiro não se tira, artilheiro não se brinca, e artilheiro você não tira. E eu concordo com o Paulo Autuori, artilheiro você não tira. E ele, o Pedro mesmo, se jogar bem, você não tem que tirar. E o Flamengo ganha ainda, que ele tem dois jogadores rápidos pelos lados. O que que vai fazer o Atlético? Vai tirar o Veloz e botar o Pablo? Aí você vai dar o lado do... Você vai dar o corredor lateral para os laterais do Flamengo jogarem? Então é uma situação delicada que vive o Filipão. Uma situação delicada que vive o Filipão. Claro que vai ter muita reclamação com relação à expulsão. A expulsão, na minha opinião, foi injusta. Revendo o lance, no primeiro lance, eu achei que foi falta. Depois ele não, ele foi um pouco atabalhoado, mas tocou na bola. E o VAR estava mal colocado. E como disse o nosso brilhante RR, o VAR não pode intervir. Ele sim, que poderia pedir uma revisão. Como o VAR não interveio, ele achou que não está certo. Então vai ter muita choradeira, muita reclamação. Mas isso aí não tira o mérito do gol do Gabigol, que volta a dizer, estava em condições legais. O gol foi normalíssimo, o gol do Flamengo. As equipes estão voltando para o segundo tempo, vamos ver como é que volta o Atlético, agora com menos um. Daqui a pouco me informa aí, vai sair o Alegre, daqui a pouco eles vão informar aí quem sai, que vai, o Filipão vai tirar alguém do meio e botar o jogador de defesa para segurar o setor de meio campo. Vamos aguardar. Ele está de volta para o segundo tempo. Bom dia, Rodrigo. Rapidamente, entrando com a número 42, Matheus Felipe, saindo Alex Santana, número 38, alteração do técnico Luiz Felipe Scolari. Está tudo pronto para o segundo tempo, de 1 para o Flamengo, 0 para o Atlético Paranaense. Está voltando ele, com a sua categoria, o locutor de todas as ondas. Lado a lado com a galera aqui do microfone do Brasil, som da Nacional, tem o sua emoção não para, não para não, galera. Bola rolando para o segundo tempo do jogo. Oi. Só um detalhe, Flamengo volta como terminou o primeiro tempo. E com esse gol, o Gabigol iguala o Luizão. 29 gols. Fez gols nas três finais de Libertadores do Flamengo desde 2019. Já são 4 gols em finais, Andrezão. Bom, muito bom, cruzamento foi para o Flamengo, voltou ali para Ribeiro, assusta o Everton Ribeiro, cutucou, tira o perigo da boca do Corfe, ela volta para ali pelo meio campo, para o Matheus Felipe domina, botou na direita agora para o Kelvin, vem cruzamento para a boca da meta, a bola sobe, espirra, vem para o Arrascaeta, domina pelo Flamengo, equilibra a jogada, bota para o Everton Ribeiro, contra-ataque do Flamengo, é bom pelo meio campo, Everton Ribeiro se manda, encostou para Gabi, pelo sensor esquerdo, vamos ver quem chega, ele bateu errado completamente em Rodrigo Campos. Totalmente, tinha muita liberdade, Pedro. Pedro passava do outro lado pedindo bola. Ele tentou um passe de efeito, atrasou para o Bento e facilitou a vida do goleirão do Furacão. Segue Flamengo na frente, 1-0. O tiburão para André. O Brasil, lá vem o Atlético, vem pela direita agora com o Vitor Bueno. Vitor Bueno domina na travada, a bola entrada na grande área pelo setor esquerdo, ele volta com o Kelvin, vai armar a jogada, vira o jogo na canhota, a bola é boa, a bola na canhota, botou pro Abner, amaciou com o carinho, vem cruzamento para dentro da grande área, direto para as mãos do Santos Catar. Valdir me chamou, diga Valdir. Um detalhe, André, com essa substituição, entendi o que o Filipão quer. Ele tira o único jogador que cria no meio campo em termos dos três volantes, que é o Alex Santana, que finaliza até bem, mas hoje pegou mal na bola, e recompõe o sistema defensivo com dois zagueiros de origem, dois homens de contenção, sacrifica um pouco o Vitor Bueno, vai ter que correr dobrado, e deixa os dois jogadores de lado no campo para tentar o empate. Mas o Flamengo voltou tranquilo para esse segundo tempo, e com o espaço que vai ter, pode decidir, pode matar o jogo nesse segundo tempo. Legal, Valdir Luiz, sabe o que diz, falando tudo aqui no som do Brasil, no microfone da sua nacional, a verdadeira e mais importante rádio do Brasil. Lá vem Flamengo, Rodinei domina, entrada na grande área, vai fazer o giro do crime de bola, botou de primeira para o Thiago Maia, Thiago Maia volta, jogada para Everton Ribeiro, vai recomeçar tudo pelo Flamengo no sistema defensivo, ele encosta de primeira para o Léo Pereira, que mandou na canhota, que domina por ali o Ayrton Lucas de primeiro, pro Arrasca, Arrasca volta a jogada, vem para o Ayrton Lucas, o Flamengo começa a chamar o Atlético para vir marcar um pouquinho mais para frente, para sobrar justamente espaço lá no sistema defensivo, o Flamengo poder fazer a jogada por ali, nas costas da zaga. Esse é o Bicho Pegando, e a Nacional contando tudo para você. É a decisão da Copa Libertadores da América, e você confere aqui na rádio mais importante e querida do Brasil. A Nacional tem literalmente o tamanho da sua emoção, e não para não, galera. Agora o toque de bola vem sendo feito pelo sistema defensivo do Flamengo. 3 minutos, galera do Brasil, 3-1 do segundão. O Flamengo vence 1-0. O gol foi dele. Gabigol já guardou o primeiro do Flamengo aos 48 deste jogo que você acompanha na Rádio do Brasil. Bora ver na cabeça da grande área. Agora Thiago Maia domina pelo Flamengo. Meu querido, a bola vai tentar fazer a jogada. Ele encosta de primeiro. Everton Ribeiro, um bolão na canhota. Para Ayrton Lucas, amaciou com carinho. Entrada na grande área. Botou de primeiro para o Gabi. Daí cabe. De novo primeiro. Vai queimar. Rolou, tentou a tabela. Passa por todo mundo. Vai sobrar aqui para o Rodi. Rony Ney dominou. Levantou, toca na zagueirinha de fundo, escanteio, Rodrigo. Envolvente o Flamengo, começou na esquerda com o Gabigol, terminou na direita com o Rodinei, tentava o cruzamento, Pedro estava pronto para concluir, a zaga botou pela linha de fundo, é escanteio para o Mengão pela direita, a pressão é do Flamengo, Everton Ribeiro cobra, você confere. Vem ela aí, galera, para a boca do cofre, tá todo mundo esperando, a criança lá dentro, galera, Everton Ribeiro, R7 do Flamengo, tá pronto para o escanteio, todo mundo dentro da grande área, ele vai correr para a bola, correu para a bola, botou direto para a boca do gol, passou, espalma o goleiro de solto, tirou tudo, sobrou, João Gomes, para a linha de fundo, para a linha de fundo, passou perto, Rodrigo. Segunda tentativa do João Gomes de fora da área, dessa vez ele ainda ajeitou, esperou o kick e bateu, ela passou à esquerda do goleiro Bento e foi pela linha de fundo, a pressão total é do Flamengo que vence, pelo placar de 1-0, é o placar nacional. Futebol Rádio do Brasil, para você ligadinho com a gente numa muito boa, a Nacional não para, marca presença no seu rádio, traz a emoção do jogo para você, a emoção da decisão da Copa Libertadores da América direto de Guayaquil, eu confiro com você a hora certa, Nacional! Confira comigo, 4:13 da tarde em Guayaquil, são 6:13 horário do Brasil, atenção torcedor brasileiro, comigo no giro da Libertadores aqui rolando, e o tempo passando! Bom, muito bom, o tempo não para, 5, galera, 5 do segundão. Mengão 1, Furacão 0. Lado a lado com a galera, para Gabi, Gabi domina na entrada na grande área, volta a jogada de novo, rabisca por ali, entregando para Léo Pereira, fez jogada com o Davi Luiz pelo setor direito do gramado, Everton Ribeiro pede, ao lado dele tá ali o Rodinei, ele prefere segurar a miniatura, cutucou no meio, tentou deixar de passada de bola, vinha agora Fernandinho, roubou no primeiro segundo, invade pelo setor direito do campo, botou um bondão, chega Léo Pereira na cobertura providencial, na hora H chegou lá para rifar, Everton Ribeiro domina, entrada na grande área, Flamengo tem mais liberdade, botou para Arrasca de primeira, o Gabi vai sair mais um, colocou, defendeu o goleiro, perde cara a cara com o gol. O Gabi perdeu o gol, incrível, Campos! Inacreditável, recebeu dentro da área. O goleiro Bento teve méritos, que se antecipou, adiantou até a risca da pequena área, tirando o ângulo do Gabigol, que arriscou, fechou o olho, bateu. Bento fez a defesa, evitando o segundo do Mengão, que vence 1-0. O placar nacional. E só dá Flamengo no segundo tempo, galera do Brasil. Só dá Mengão. A bola fica dominada por ali. Atrás agora para o jogador, que é o Léo Pereira. Domina o jogador do circuito. Botou de primeiro, Everton Ribeiro. Arrascaeta. Tenta a rolada para o Pedro no comando do ataque. Ela volta, sobra para Everton Ribeiro. Flamengo pega o rebote na entrada da grande área. Daí Everton Ribeiro vira o jogo para o Rodinei. Amaciona a caixa, botou no terreno. Rod vai chamar para cima, para lá, para cá. Botou para dançar. Preferiu jogar com o Gabi mais atrás, agora cruzou para a boca no gol, vem para o Pedro do outro lado, muito forte, mesmo assim ele domina, evita que a bola saia, quem chega por ali, Pedro está dominando, as costas para o adversário, ele tem aquela perna grandona, rola para Ayrton Lucas, recupera uma bola importante de primeira, de frente para o jogador que é o Everton Ribeiro, se escolhe a primeira, bateu errado na bola, a bola toca em cima do gol, Moura sai para a linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Flamengo pelo setor esquerdo do gramado, 1-0, Flamengo vence a decisão, Gabi 48 no primeiro tempo, o Atlético perdeu, jogador nos 44 no primeiro tempo, Pedro Henrique foi expulso. Olha a bola pro Rodinei na direita. É boa demais para ele. Vai pra linha de fundo. Cercado pelo Abner. Chamou pra perna esquerda. Cutucou pela boca no gol. Vinha pro Pedro. Tentou jogar dele. Ameaçada uma bike ali. E eu não ia, hein, Rodrigo Campos? E disso ele entende. Ele fez todo o movimento para dar a bike. Mas o Matheus Pereira passou. Chegou na hora. Matheus Felipe chegou na hora e afastou. Se deixar, ele pedala, hein, Andrezão? É verdade. Agora o Pedro bateu, estourou na zaga, linha de fundo, escanteio, Rodrigo Campos. O tempo inteiro, na etapa complementar, o Flamengo buscando o segundo gol. Mais uma vez pela esquerda, outra vez com o Pedro. Novamente o desvio da zaga. Ela vai pela linha de fundo, é escanteio pela esquerda. Só dá! Flamengo que vence 1-0. Everton Ribeiro vai para o escanteio, vem bola para dentro da grande área, tá todo mundo esperando a criança lá dentro. Everton Ribeiro tá pronto para cobrança do escanteio do Flamengo, vem, ele criou tudo de primeira, a bola desceu para dentro da grande área, chega o goleiro para tirar o perigo na boca do cofre, é novo escanteio, Campos. Já perdi as contas, mais uma vez Everton Ribeiro, cruzamento na área, a zaga botou pela linha de fundo, de novo pela direita, novamente Everton, e você confere. Cruzamento foi feito para dentro da grande área, vai sobrar, subiu o Fernandinho, João Gomes bateu na bola, ela bota com tranquilidade para as mãos do Bento, vai sair jogando pela equipe do Atlético, 8, eu quero ouvir o Valdir Luiz, 8 minutos, Flamengo está amassando o Atlético, e Valdir. Amassando, amigo, em 2 minutos, aos 4 e aos 6, podia ter feito o segundo gol, o chute do João Gomes, e depois uma coisa que o Gabriel é acostumado a perder, ele faz muito, mas também perde muito, ele bateu de pé na direita, ele faz, toca por cobertura, ele faz o gol, o Flamengo domina inteiramente o segundo tempo, nesse momento com 9 minutos, o Flamengo domina inteiramente, André, o Atlético não consegue sair de trás, segundo gol é questão de momento de continuar nessa pegada. Abner volta a jogada para o Atlético, entregando para Vitinho de primeira, para Fernandinha, livre, Kelvin na direita, vai receber, vai chegar batendo para o gol, ameaçou na primeira, furou na segunda, tenta a finta, bate no Ayrton Lucas, vai para escanteio para o Atlético aí, Rodrigo Ricardo. Finalmente consegue um respiro, um ataque, vem ter o escanteio pela direita, o próprio Kelvin vai para a cobrança, Andrezão. Vem ela para a boca do cofre, tá todo mundo esperando a criança lá dentro, tá todo mundo esperando a criança lá dentro, aumente o volume do Rodrigo. Comigo, torcedor do Furacão, cruzamento para ver a zaga. No embalo da bola, sobra para Everton Ribeiro. Limpe, libera a jogada, botou de primeira para o Gabi. Gabi domina, lado esquerdo, está sozinho o Gabriel. Ele vai dominar a bola, vai tentar partir para cima. Vem o toque do rumor, bota a bola para a linha de lado. É lateral que favorece a equipe rubro-negra. No segundo tempo, o Flamengo vence por 1-0. Eu confiro com você, hora certa do Brasil. Eu confiro, galera, 4:18 da tarde em Guayaquil, 6:19 agora bateu o relojão, horário de Brasília, confira comigo, galera, aqui tá rolando o tempo passando, eu marco pra você, 10ão, galera, 10 minutos gravados, segundo ato do espetáculo. Tá bonito pro Flamengo, Gabigol, Flamengo 1, Atlético 0. Futebol da moda nacional, lado a lado com a galera aqui no microfone do Brasil. Valdir, há uma preocupação grande, até do torcedor do Flamengo em outros jogos. O Flamengo demora para matar jogo. Mas isso é uma coisa que tem acontecido, né? E infelizmente, do lado do Flamengo, o adversário não empata. Mas o Flamengo voltou muito melhor nesse segundo tempo, mais distribuído, mais bem arrumado. E a expulsão do Pedro Henrique desarrumou todo o sistema defensivo e, consequentemente, o setor de meio campo. Então, está muito desarrumado o Atlético para se reencontrar no jogo. Tem que o Filipão tinha que pedir um tempo, alguém cair, pedir água para tentar organizar. Porque a leitura de intervalo do Dorival foi bem melhor. Me parece que ele vai mexer, vai botar o time de frente para tentar o empate. Que menos com menos um a menos, evidentemente, você tem que tentar, amigo. Não pode pecar por omissão. Canóbio está entrando, um é o Canóbio, outro já o Rodrigo vai confirmar para a gente aí. O Canóbio entrou no lugar do Vitor Bueno, não é isso? Isso, 35, Rômulo. Também mais uma alteração do técnico Luiz Felipe Scolari. É a terceira alteração do treinador que saca Vitinho e deixa o campo com a número 11 para a entrada do 35, Rômulo. Legal. Rômulo é jogador de área. Rômulo é jogador de área, jogador é uma característica idêntica do Pedro. Estou falando de qualidade, falando de característica. Tipo o Pedro, jogador que joga dentro da área e da base do Atlético Paranaense. Então, para incomodar um pouco o sistema defensivo do Flamengo, toca a bola com muita tranquilidade a dupla de zaga. E o Canóbio para dar um pouco mais de força ofensiva ao time do Atlético Paranaense, para tentar melhorar, porque o Flamengo domina inteiramente no segundo tempo. É verdade, esse Canóbio aí, ele é perigoso, cara. O cara é matador, lembra o Canidia, né? Aliás, o Atlético Paranaense é o clube que mais tem jogadores estrangeiros hoje no futebol brasileiro. O Nicolás Hernandes e Orejuela são colombianos. O Agustín Canotto já está em campo aí com o Davi Teran, são uruguaios. Tem o Tomás Coelho, que é argentino. Brian Garcia e o John Mercado são equatorianos. Portanto, o time tem o Teran, né? Oi, eu falei aqui, Davi Teran e o Canóbio uruguaios. Os dois uruguaios. A bola vai rolando agora para Fernandinho, meteu calcanhar, a bola perdeu, a bola de primeira, a bola ficou agora no comando do ataque, Arrasca, domina pelo Flamengo, limpou e liberou a jogada, ficou para dentro do Ribeiro, passou do lado dele por ali, o jogador que é o Rodinei, prefere jogada de novo para o Thiago Maia, entrada na grande área, ela ficou para João Gomes, volta para o Gabi, saiu lá de dentro para buscar a bola, volta para o João Gomes de novo, Flamengo aluga o meio do campo da equipe do Atlético, eu confirmo para você, 13 no segundo tempo, 1-0, Gabi marcou no primeiro tempo, ele encosta a bola de primeira, curtinho ali com o João Gomes, tabelou a jogada, vai infiltrar, ele vem de novo, costura pelo meio. A jogada é boa, toca atrás agora para o Davi Luiz. Davi Luiz vai fazer a jogada, botou no buraco de primeira. Everton Ribeiro tentou a jogada da direita agora para o Rodinei, vai cruzar, tentou a tabela, voltou para dentro da grande área, girou o corpo, bateu de primeiro, estourou na zaga de qualquer maneira. E o Everton Ribeiro faz falta em Rodrigo Campos. Dessa vez pela direita, Rodinei e Everton Ribeiro tentando por ali. Na sequência, Everton Ribeiro perdeu o tempo da bola e, para evitar o contra-ataque, optou pela falta. O árbitro, em cima do lance, marcou. Tem pressa o Furacão, porque o Mengão está vencendo 1-0 o Flamengo, o placar nacional. Toque de bola amaciado de primeiro pela direita, agora para Everton Ribeiro. Costura legal, bota pelo meio para o Thiago Maia. Ele encosta de prima, volta a jogada com o Rodinei, botou de novo para Everton Ribeiro pelo lateral do gramado, 14 no segundo tempo, 14 no segundo tempo, toque de bola, vem pro Gabi, Gabi vem, chicoteou mais para trás agora, levou a pancada, caiu no chão, ele se manda, o árbitro mandou seguir, tá valendo tudo, ele tá reclamando, Gabi, como se não fosse normal ele reclamar. A bola tá ali dominada pelo lado esquerdo do gramado, Ayrton Lucas recolhe para o Flamengo, deu meio complicado agora pro Léo Pereira, arqueou pro Arrasca, Arrasca domina, deu as costas pro adversário, cutucou de primeira pro Ayrton Lucas, na cabeça da grande área pro Thiago Maia, vai em jogada com o Davi Luiz, gira a bola, o Flamengo pelo sistema defensivo encostando de primeira, tem espaço para fazer a jogada, lá vai um jogador que é o Rodinei, botou para a grande área, Thiago Heleno tira a primeira, Abner vai ter rasgada aí, ele domina com categoria, vai bater, bateu de primeira, Gabigol chega do carrinho, bota a bola para a linha de lado, despeja tudo, hora certa do Brasil. Confira comigo, galera, confira comigo, 4h23 da tarde no Monumental em Guayaquil, 18h23 no Brasil, aqui rolando e o tempo passando. Bom, muito bom, o Nacional marca, o tempo não para, eu marco para você, quinzão do segundão. Rádio Nacional. Gabigol fez Flamengo 1, Atlético 0. Lado a lado com a galera, Pedro dominou, girou, bateu, pra fora do gol, ele bate pra ali de fundo, o time sensação de escanteio, Rodrigo Campos. Ele recebeu dentro da área, ia levar para o lado direito, mas a bola fugiu um pouco e inteligentemente ele foi junto com ela para a esquerda, encheu o pé, teve desvio, linha de fundo, escanteio, só da Mengão que vence 1-0. Escanteio para o Flamengo, Arrasca está preparado para a cobrança, correu para a bola, voltou para o gol, subiu de cabeça para tirar de qualquer maneira, refrigera a zaga do Atlético, ela vai de novo para a linha de lado, é lateral que favorece a equipe do Flamengo, 16 minutos, jogo não dá tempo nem para ouvir o doutor Bola, esse lateral para o Flamengo, cobrar pelo setor direito, esquerdo e ataque, o Arrasca está ali com ela, não tem pressa o Arrascaeta, vai fazer a cobrança ali, do lateral vai deixar lá agora para o Ayrton Lucas fazer a cobrança, Ayrton Lucas recolhe a bola por ali, vai ver quem está perto para chegar, a preocupação é grande, toque de bola vai firme por ali, o Ayrton Lucas vai bater o lateral, bateu, encostou de novo com o Thiago Maia, volta para o Léo Pereira, recomeça pelo Flamengo, cabeça na grande área, para Everton Ribeiro, a bola é boa a bola para ele, girou macio, entregou na direita, agora para o Rodinei, matou com carinho, deu um balão no primeiro, botou para o peito no solo, vem por baixo, a zaga chega junto, Everton Ribeiro sofre a falta, Rodrigo Campos. Que jogada do Rodinei pela direita, no início de tudo isso, pressionado pelo adversário, ia perdendo, Everton Ribeiro roubou, por baixo, Rômulo fez a falta, para mim, para cartão, deixou o pé, está caindo Everton Ribeiro, o Flamengo vence 1-0. Ele só pediu calma, Rômulo, calma, depacito, parceiro, vai de leve aí. Falta de critério, hein? Porque se ele expulsou o Pedro Henrique sob o segundo cartão, numa falta exatamente como essa, essa ele tinha que dar o amarelo. Porque na direita, Thiago Maia bateu pra boca do gol. Sai por baixo, Bento pra catar. Pro Bento, embala aí, RC. Pela direita, boa jogada do Thiago Maia. Tenta o cruzamento, era para Gabigol. Boa saída do goleiro Bento, evitando o segundo do Mengão, que vence pelo placar de 1-0. A bola dominada agora pro Pedro. Fumaça de gol, dominou, tirou primeiro, vai queimar, bateu, estoura em cima da zaga e volta. Ela vem para a cabeça do Thiago Maia, botou pelo meio, bateu no João Gomes, sobrou de primeira pro Pedro, maciou, entregando pro Arrasca. Arrasca de costas para a zaga, ele um totó nela. Alivia para Everton Ribeiro, bota para Thiago Maia, de novo para Everton Ribeiro, para Thiago Maia, para Everton Ribeiro, de novo para Thiago Maia, para Everton Ribeiro. Os dois trocam passes, trocam figurinhas ali. Ele encosta ali primeiro agora para o jogador, que é o Davi Luiz. Mais atrás para Léo Pereira. Recupera Léo Pereira pelo Flamengo. Vem uma puxada, 18, galera, 18. Torcedor do Brasil, 1-0 Flamengo. É a decisão da Libertadores da América. Toque no bola, vinha errado pelo meio. Recupera a equipe do Atlético. Vem para o jogo, para cima do Flamengo. Esticada foi forte, chega primeiro. O Davi Luiz domina com tranquilidade. Entregou para João Gomes, faz jogada armada pelo outro lado. Tempo para o Valdir Luiz, 18 e meio aí, meu capitão. Só dá Flamengo. E sabe por quê? Além de estar com menos um, a leitura de intervalo do Dorival foi brilhante. Ali adiantou a marcação. O zagueiro do Flamengo está no meio campo. Então o time do Atlético Paranaense não consegue chegar na intermediária do Flamengo. O Santos não tocou na bola com 18 minutos do segundo tempo. Agora sim tocou na bola. Não tocou na bola o Santos. Então o Flamengo domina inteiramente. E está desperdiçando muitas oportunidades. Pelo menos 4 oportunidades já tem para fazer o segundo gol, hein, André? É verdade. Santos bateu de primeira para o comando do ataque. Viaja de cabeça por ali. O Matheus Felipe, ele encosta a bola de novo mais atrás. Agora tentava a jogada com o Everton Ribeiro. Perde a bola para o meio campo. Ela fica com o Thiago Heleno. Volta lá atrás com o Bento. Vai ter que sair do gol com os pés. Vai ter que bater para frente. Agora Bento descarrega a bola de pé canhoto. Ela vem para o campo do Flamengo. Agora mergulho Davi Luiz, primeiro de cabeça. Ela sobra com tranquilidade para o meio campo. João Gomes para o Thiago Maia. Matou com tranquilidade. Beito do Arrasca. Botou pelo meio para o Gabi. A bola é boa. Invadiu para o setor de meio. Sai! E Bento do gol, Gabigol entrando, Rodrigo! Tenho dúvidas da posição do Gabigol na hora do lançamento, mas para não correr risco, o Bento nem olhou para o bandeirinho, olhou para a bola e botou pela linha lateral. E mais uma descida do Mengão, vem mais uma alteração, vai sair o número, aliás, é o Pablo do Vitor Roque. Exatamente, Vitor Roque. Sai com a número 27 e entra Pablo, que muitos apostavam na sua escalação no início com a número 5. André. Legal, já o Valdir vai falar dessa arrumação, como é que vai ficar o Atlético aí, o toque de bola vai ver, que ele... vamos ver se é de Jorginho aí, lançamento, segura o goleiro Bento, agora você, Valdir. detalhe, André, o que, que ele vai fazer, o Filipão, com a entrada do Pablo? Ele vai botar dois homens de frente, o Rômulo, que volta um pouco mais, e o Pablo centralizado, tirou os jogadores de lado, o Vitor Roque, era a grande esperança, não tocou na bola, foi muito apagado, ele marcou mais o Rodinei do que jogou, e agora ele muda a filosofia de jogo, e vai tentar com tudo, com homens no ataque, com o Pablo, que é um jogador de área, jogador experiente, para tentar o empate. Porque o Flamengo domina inteiramente o Atlético. Vem bola de novo no lateral. Que Kelvin está preparado para a cobrança do lateral. Vai vir bola para dentro da grande área. Todo mundo na expectativa aí. O Flamengo com um jogador a mais aos 44 do primeiro tempo. Zagueiro Pedro Henrique foi expulso. O Flamengo vence 1-0. Gol do Gabi. É perigoso o jogo. Resultado perigoso. Libertadores. É perigosa essa competição. Tem cruzamento para a grande área. O toque do Rodinei de cabeça para a linha de lado. Essa competição é perigosa, Rodrigo Ricardo. Tem que estar atento e forte. Lateral já cobrado. Atlético tenta. Dá uma pressão, André. Lá pela canhota, agora vem dominando o Rômulo de primeira, tentou a tabela por ali, dois na marcação, ficou preso, ela vai sobrar por ali, faz proteção, o Rodinei ganha o tiro de meta, que favorece a equipe do Flamengo. O futebol é aqui, acho que ele deu escanteio aí, o Rodrigo Ricardo. Pois é, o Rodinei fez aquela proteção, achando que seria tiro de meta a favor do Flamengo. Eu acho que o árbitro teve uma compreensão diferente, acho que talvez seja escanteio pro lado esquerdo a favor do Furacão. Não, voltou, apenas tiro de meta já cobrado, Andrezão. Legal, Arrasca matou na caixa, botou no meio de campo, vem na dividida, não tá legal, Arrasca deixou Fernandinho, roubou a entrada na grandeira, tentou a tabela, profundou pro Canóbio, faz proteção, o goleiro vai pra linha de fundo, atiro de meta no Flamengo, o meio quando erra, uma complicação danada, hein, Rodrigo? É, e ainda mais do Fernandinho, que tá jogando uma barbaridade, um veterano, ele roubou a bola, tocou para o Rômulo, mas o Rômulo não fez aquele tic-toc certinho. Tocou com muita força e aí a bola ficou mais para o goleiro Santos. Segue Mengão 1, Furacão 0 no placar nacional. 22 minutos cravadinhos, 22 passados, segundo ato do espetáculo, galera do Brasil. Você ligado no show de bola nacional. Toque vinha para o Gabi por ali, descarrega de qualquer maneira. A zaga vai tentando levantar, levanta pelo princípio da jogada por ali. Chegam dois na marcação, ela fica no meio de campo agora com o jogador que é o Rômulo. Rômulo botou de primeiro para Kelvin lá na direita para o Atlético. Nas costas a zaga para Canóbio, lá vai o Uruguai, ele domina, em cima dele tá ali o jogador do Flamengo, vem tentando jogar, driblou o primeiro, Canobre faz confusão, chega Léo Pereira de bico, tira a bola, sai pra linha de lado, favorece a seleção, a equipe do Atlético Paranaense. Você ligadinho no show de bola nacional, não para não, galera, não para não. Olha o toque de bola, vai ser feito, o lateral vai ser cobrado pelo Kevin, ele vai botar essa bola dentro na grande, a expectativa é grande pro torcedor do Furacão. Ele correu pra bola, botou lá dentro, toque do Thiago Helena de cabeça na primeira, ela sai pra linha de fundo, escanteio, Rodrigo! Escanteio pelo lado direito, depois da cobrança de lateral, a lá inglesa, pelo Kelvin. E aí o Thiago Heleno subiu ali, e aí ganhou um escanteio, uma chance aí pro Atlético tentar empatar, Andrezão. Você confirma aí que eu acho que o Arrasca levou o amarelo. Cruzamento pra dentro da grande área, sobe a zaga do Flamengo e tira. Ela fica na entrada da grande área pro Vitinho, ele o Arrascaeta, vai pra linha de fundo, Vitinho cruzou pra boca do gol, toque de cabeça da zaga do Flamengo tirando. Arrasca completa, pode ser um bom contra-ataque agora. Everton Ribeiro dominou, travou de primeira, botou pra Arrascaeta, só tem o Gabi no comando do ataque. Ele vai ter que dar uma segurada por ali. Everton Ribeiro vai passar pela direita, se recompõe o Atlético, ele encostou pro Everton Ribeiro, costurou em cima do primeiro, deu um breque na bola, travou, preso na marcação, já embaçou para ele, Dorival pede o time do Flamengo para chegar, ele encosta no meio do campo agora pro jogador do Flamengo, que é o Thiago Maia domina, meteu na canhota pro Ayrton Lucas de primeira, pro Gabi fora da graneira, recolheu pro João Gomes, a bola é boa, daí cabe para bater, ele vai recolher pro Everton Ribeiro, entrada na grande área, parou, olhou, soltou de primeira, pro Rodinei, voltou de novo agora, tentou a tabela, botou pro meio agora para o João Gomes, vai levantar, livrou do primeiro, do segundo, não acha espaço para bater, fechar a porta para ele, volta para o Léo Pereira, de primeira até Davi Luiz, que sai jogando para o Flamengo, pelo lado direito do gramado, encostou de primeira, a bola fez do jogador que é o Everton Ribeiro, Vidal de primeira agora, já Arturo Vidal vem aí no Flamengo, ele encosta de primeira agora para o jogador que é o João Gomes botou na direita, a bola é boa, a bola rolou macia, entrada na grande área, o Flamengo toca e gasta a bola, encostando para o João Gomes, travou de primeira, botou o Thiago, tá livre Júlio Maia, rola, entregando de primeira pro Everton Ribeiro, recomeça tudo ali com o jogador que é o Rodinei, recebia na frente, chega a zaga na hora H, Fernandinho fica com ela, dentro da grande área, vai ter que tirar por ali, bicou de primeira, entregando para Abner Vinícius, ele bate de primeira, nas costas a zaga, chega por ali para corrigir tudo, Davi Luiz, e sai jogando, a bola vem direto, quem vai sair aí? André, vai entrar o Vidal, o Arthur Vidal, no lugar do Thiago Maia, número 8. Entrando o 5, o chileno Arthur Vidal, que chegou até a ser dúvida, mas fez aí um tratamento intensivo, está aí já à disposição e vai entrar em campo aí. E relembrando, realmente, o Arrascaeta levou um cartão amarelo por um carrinho que ele deu ali no meio de campo, no Hugo Moura. Então tá amarelado o Uruguai, Arrascaeta, que hoje está um pouco abaixo do que costuma jogar, né, Andrezão? É, o Pubis, cara. Hora certa do Brasil! Confira comigo, galera, em Guayaquil, no Equador, são 4h34 da tarde, 18h34, horário de Brasília. Atenção, torcedor do Brasil, comigo no Giro da Libertadores aqui. Tá rolando e o tempo passando! Bom, muito bom, o tempo não para, Nacional marca, acerte o seu pelo meu, 26 galera, 26, segundo ato do espetáculo. Tá bonito pra nação rubro-negra, Gabi botou lá dentro, Flamengo 1, Furacão 0. Futebol da moda nacional, Andrezão, André Luiz. Lado a lado com a galera do som do Brasil, quero ouvir o Valdir Luiz, 26, qual é a batalha aí, Valdir? O Atlético deu uma melhorada com as alterações feitas pelo Filipão. Mas o Flamengo continua melhorando o jogo. E a entrada do Vidal, uma mexida inteligente. O Thiago Maia é um jogador, marca bem, tudo, mas não fez hoje uma grande partida. E o Vidal, com a qualidade que tem, com o espaço que o Flamengo está tendo, porque o adversário está com menos um, então o Dorival fez uma mexida inteligente. Porque o Vidal chega para finalizar e o Flamengo tem que manter esse jogo. O Atlético, mesmo com menos um, começa a gostar do jogo. Tá certo, galera do Brasil. Esse é Valdir Luiz aos 27. Falando tudo no microfone nacional. Thiago Heredo domina. Ele vai levantar a cabeça, bateu de primeira. 1-0. Resultado perigoso para uma Libertadores da América. Olha a bola dominada. Entrada na grandeira. Driblou. Vai bater. Vem por baixo com falta. O árbitro vai dar amarelo agora. É amarelo mais um. Acho que é pro Rômulo, hein, Rodrigo Ricardo? É, o Rômulo já tava pedindo esse amarelo, né? Inclusive, ele tinha acabado de fazer uma falta no Arrascaeta. E o Patrício Lustô tinha deixado para lá. Agora não, ele amarelou aí o Rômulo na entrada sobre o Léo Pereira. Ele já tinha meio que quase acertado Davi Luiz e na sequência tem um pisão aí no Léo Pereira que tá caído. Agora um detalhe, o chileno Arturo Vidal tava sendo vaiado aí no estádio, obviamente, pelos equatorianos. Porque tem uma questão da Copa do Mundo que o Chile tentou tirar o Equador da Copa no tapetão, Andrezão. É, aí fica complicadíssimo, né, parceiro? Fica ruim pra caramba. A bola não para de rolar e o tempo não para também. 28 no segundo tempo, galera. Tá se aproximando do tricampeonato do Flamengo. Mas tem muito jogo e do outro lado tem um furacão pela frente. Jogo não acabou não, galera. Tem bola pra rolar ainda mais. Pra você ligadinho no show de bola nacional. Tudo bem com o Léo Pereira aí, né, o R? Tudo bem com ele, já levantou. Então segue o jogo, André. Tá certo, Rodrigo Campos. Vem aí o Terãs, hein, Rodrigo? Com a número 20, Terãs. Número 20, mais uma alteração do técnico Luiz Felipe Scolari. Já já a gente confirma quem sai. E a última dele no jogo, galera do Brasil, Davi Terãs. É o Uruguai, já já outro Uruguai, já tem o Canóbio. E o Davi Terãs vai vir aí. E o Davi Terãs sempre faz gol contra o Flamengo. A bola está dominada pelo Arthur Vidal. Deu mole o Vidal pelo meio do campo. Perdeu a bola, o Gomorra colocou. Everton Ribeiro recupera. Coloca de primeira para o Gabi. Gabi vem. Vai tomar cartão o Vidal, hein? Ele chegou pegando uma muito forte. Vai tomar logo de cara um cartão. E merecido, hein, meu caro Rodrigo Ricardo? Exatamente. Ele tinha bobeado lá no primeiro lance, quando o Pablo roubou a bola dele. E na sequência, ele acabou chegando mais forte e recebendo o cartão amarelo do Patrício Lustô. E ficou com aquele braço aberto, eu não fiz nada, mas fez sim, Vidal entrou com um carrinho ali no zagueiro Thiago Heleno. Até ele tirou no finalzinho, mas o Lustor entendeu que era jogada para cartão amarelado, amarelado o chileno que acabou de entrar, André. Tá certo. Ele agora vai abrir de vez, vai tirar o Hugo Moura aí, não é isso, Rodrigo Campos? Saindo o Hugo Moura, é pro tudo ou nada, vai o técnico Luiz Felipe Scolari para a entrada do Terán, saindo o Hugo Moura, 17. Última alteração do Furacão, é tudo ou nada, Andrezão. A bola foi cobrada para dentro na grande área, quem sobe, subiu primeiro o Davi Luiz para tirar o perigo, a Arrascaeta completou de primeiro, tomou um toque, ficou no solo, ela ficou agora para o contra-ataque do Flamengo, pode ser uma boa, 2 contra 1, olha o Gabi se metendo do outro lado, é meio gol do Pedro, parou, olhou, tocou para o Pedro, sobrou, Bruno Arrascaeta na entrada da grande área, meteu para o Everton Ribeiro, volta tudo lá atrás para recomeçar, hora certa do Brasil! 4h39 em Guayaquil, no Equador. São 6h39 e 27 a temperatura. Confira comigo. Esta é a Copa Libertadores da América. Aqui rolando e o tempo passando. Bom, muito bom. O tempo não para. Nacional marca 7, o seu pelo meu. 30 minutos gravados, 15 para terminar no placar da mais querida do Brasil. Flamengo se aproxima do título. Flamengo, 1 gol do Gabi, 0 para o Atlético. Futebol é nacional, Andrezão, André Luiz. Lado a lado com a galera, já eu quero ouvir o Valdir. 31, o Rodinei pega uma bola importante pelo setor direito no gramado. A bola vem para ele, deu uma travada nela para lá, buscou a jogada, recupera, para, olha para ele, passa, entrega para Everton Ribeiro. Cutucou de primeira para o Arrascaeta, agora batendo de primeira, entregando para o Gabi. Se cruzar, tem o Pedro, voltou para a bola, para trás, a bola veio rasgada pela zaga. Direto para a linha de fundo, a escanteio, Campos. Pela direita, boa jogada do Gabigol. Viu o Pedro entrando, mas tinham 3 zagueiros. Mesmo assim, ele tentou o passe. Ela bateu no Thiago, ele foi pela linha de fundo. Sem pressa nenhuma, o Mengão para a cobrança no escanteio. O Flamengo vence 1-0. O placar nacional, Gabigol na cobrança. Vem ela aí, galera do Brasil, 32 no meu, 32 no meu. Vem bola para ser suspendida para dentro da grande área, 1-0. O Flamengo vence o jogo, mas ainda tem muito jogo pela frente, torcedor do Brasil. Muito jogo pela frente ainda. É decisão, escanteio, vem a batida direto, o toque passou pela zaga, sobrou de primeira, rasga de qualquer maneira por ali o Pablo, ela voltou na canhota agora para a direita, Everton Ribeiro, cutucou de primeira para o Léo Pereira, deslocado como um atacante, lá vai ele para ali no fundo, vai chamar a bola por ali, tentou o drible, escapuliu dele, vai sobrando para a zaga, rechaçar de qualquer maneira, bota a bola para a linha de lado, o Valdir. O jogo está começando a ganhar um aspecto perigoso, hein, Valdir? O Flamengo mata o jogo ou essa torcida vai ficar num drama danado, hein, parceiro? É verdade. Porque o Atlético agora vai ter agora a calça de veludo ou a calça rasgada, meu. Não tem mais jeito. Ou ele toma o segundo gol ou empata. Aí não vai ficar, não vai pecar por omissão. E o Flamengo está desperdiçando uma série de oportunidades. O Vidal entrou bem pela qualidade que ele tem, mas falta um pouco mais de decisão do time do Flamengo para matar o jogo. Está na mão do Flamengo. Pedro dominou, entregando de primeiro pro Gabi, botou pro Arrascaeta, vai chegar primeiro na bola por ali, o Thiago Heleno vai ter que rasgar, o Arrasca faz proteção, Thiago Heleno bate a bola, vai direto pra linha de lado lateral pro Flamengo no setor esquerdo, 1-0, 33 no meu, 33 no meu, começa a ganhar aquela dramaticidade gostosa do futebol, que mexe, que dá aquele friozinho gostoso na costela do torcedor, como é bom esse tal de futebol, a bola tá dominada mais atrás agora pro jogador que é o Ayrton Lucas, ele volta a jogada, recomeça tudo com o Léo Pereira. Léo Pereira descarrega, joga aqui atrás pro Davi Luiz, vai ter que voltar pro Santos, vai ter que sair batendo, ele bate de pé direito, a bola viaja, cai pro campo do Atlético, vem saindo com tranquilidade pro Abner. Abner matou com categoria, amaciou, botou no terreno, encosta de primeira pelo setor esquerdo para Rômulo, Rômulo dominou, a devolução é pro Abner, Abner invade pela canhota, a bola é boa para ele, costurou de primeira pro Canóbia, popular, bola nas costas, passou Pedro, domina, botou no terreno, aliviou a jogada, Gabi passa pelo outro lado, à direita tem o Everton Ribeiro, dominou, olhou, o Arrascaeta tá do outro lado, ele botou forte demais, o Everton Ribeiro cruzou para trás, no peito do jogador, do Atlético que tira, o Thiago Heleno rechaça de qualquer maneira, vem ali, o jogador que é o Rodinei tenta botar a bola, Flamengo tá difícil para voltar, para recompor aí, ó, muita gente voltando devagar, a bola tá ali pelo setor direito, o gramado domina aqui, alguém de primeira, 34 do meu, galera, 34, é um olho na bola e o outro no relógio, começa o drama de uma final de Libertadores da América, essa competição é perigosa demais, olha o toque na bola do Léo Pereira, que tira o perigo da boca do gol, ele encostaria na frente pro Gabi, pro jogador que é o Arrasca, botou ali primeira pro Vidal, Vidal e o Gabi tá impedido, batido, ele roubou. Everton Ribeiro domina, lado demorou para soltar a bola, o Arthur Vidal, ele botou de primeira para Everton Ribeiro, vai curtir a jogada, vai parar, olhar, Rodinei, vai passar para receber, recebeu, entrada na galera, Gabi pediu, cruzou para botar no gol, estourou a zaga de primeira, mergulhou de cabeça, segura Bento na jogada do Arrasca, que tá com câimbras, e vem contra-ataque, Canobia tentando botar na frente agora, ele rouba, o Davi Luiz entregando de primeira para Léo Pereira, sai jogando pelo lado esquerdo do gramado, dominou, entregando pro jogador que o Ayrton Lucas invadiu, lado esquerdo, o João Gomes, daí cabe, daí dá para bater, deu mais um drible, dois dribles, perde a bola, Arturo Vidal chega no carrinho, rasga, ela sofreu pro João Gomes, toca a bola mais atrás, ele vem de primeira, bota, tá na hora, ô Valdir, não tá na hora de mexer, tirar o Arrasca não, além de cansado, ele tá sentindo, e ele vem de problema, hein, Valdir? Tá na hora, eu se eu fosse o Dorival, poria o Everton, tiraria o Arrascaeta e botaria o homem aberto pelo lado. Bota a velocidade, fica o Gabigol na direita, Pedro centralizado e o Everton pelo lado esquerdo, para segurar um pouco o Atlético ou o Vitor Hugo, também é uma opção. A bola vem para o Mano, perdeu a bola importante, o Flamengo na entrada da grande área, o Atlético vem em igualdade de condições, agora domina, o Romulo domina bem primeiro, o Flamengo vai se recompor, vem aí, o Dorival está com um pontinho, Valdir, ouviu o fio da batida, goleiro bateu, rouba, Canobio, quase o gol do Atlético, quase o gol do Atlético, eu estou dizendo, a Libertadores é perigosa, Rodrigo Ricardo. É perigosíssima, e o Santos quase mata, torcedor do Flamengo, bateu o roupa. Não é hora de bater roupa, Santos! Mas ele se recompôs na sequência, conseguiu evitar o pior e segurou a bola firme. Flamengo no ataque, André. A bola para Ayrton Lucas, dominou, tentou o drible, a vaca invadiu na grande área, por baixo, toque para a linha de fundo. Escanteio pelo Flamengo aí, Rodrigo Campos. Resposta imediata do Mengão, após o susto, Ayrton Lucas arrancou pela esquerda, tentou colocar de um lado e pegar do outro, a zaga voltou pela linha de fundo. É escanteio para o Mengão, que tem um, mas é guloso e quer mais. Jogadores do Atlético reclamam de um pênalti na jogada anterior. No vacilo do goleiro do Flamengo, se houve ou não empurrão em cima do atacante do Atlético Paranaense. Minha opinião, honestamente, não houve nada. Contato normal dentro da grande área. Valdir, quero te ouvir, Valdir. Pra mim, nada. Normal. Nessa vez, a arbitragem acertou. Normal. Lance de jogo. Escanteio pelo Flamengo. Não tem ninguém lá dentro da grande área. Escanteio para o Flamengo. Jogadores reclamam que não tem ninguém na grande área. Só tem três jogadores. O Rascaeta que está lá na entrada da grande área. E no dentro da grande área só tem dois. O Pedro e o Gabi. Vem bola dentro da grande área. O Gabi pediu substituição. Vem ela ali. Dominada de primeira entrada da grande área. Milton Ribeiro dominou. Daí cabe. Ele correu para a bola. Deu um balaço. Passa a boca da metadinha de fundo, Rodrigo. E que bomba do Everton Ribeiro, recebeu do Rodinei do meio da rua, ajeitou com a direita, com a esquerda bateu, ela subiu demais, linha de fundo, tiro de meta, o Flamengo vence 1-0. Cebolinha tá na área aí, o Rodrigo Ricardo, ele e o Vitor Hugo. Exatamente, Andrezão, câmbio duplo aí no Flamengo, saindo aí o autor do gol, da vitória parcial do Flamengo até agora, o 9, o Gabigol. Entrando totalmente para a história do Flamengo, já estava. Está saindo camisa nova para a entrada do 18 aí. O Everton Cebolinha. O Vitor Hugo também está ali no aguardo. Eu acho que vai ser o lugar do Arrascaeta. É ele mesmo. É, o Arrascaeta. Então saiu aí o Gabigol e o Arrascaeta. Entrou o 29, Vitor Hugo. E o 18, Cebolinha. Deu um gás a mais aí, Valdir, para dar uma aliviada, né? É, foi os dois que eu citei, né? Um para dar velocidade, outro para dar o equilíbrio do setor de meio campo. O Arrascaeta está no sacrifício, né? Ele está se arrastando. Clubes é um negócio complicado. Ele está se arrastando. Ele jogou porque é um grande profissional, amigo. Porque ele se arrastou no jogo, né? Além de ser bem marcado. Mérito também para quem marcou ele. E agora tem uma falta importantíssima para o Atlético. É na entrada da grande área pelo setor esquerdo. Acende a esperança do torcedor do Furacão, Rodrigo Ricardo. Exatamente, o jogador do Furacão ia dando um drible da vaca no Rodinei. E o Rodinei fez a falta ali, quase na entrada da grande área, ali pelo lado esquerdo de ataque do Atlético Paranaense. O Santos pede barreira. falta complicada aí nesse finalzinho de jogo. Uma chance de ouro para o Atlético Paranaense, André. A bola é muito, mas é muito boa. Atenção, torcedor do Furacão, comigo no rádio. Lá vai Terãs, Davi Terãs, correu para a bola, suspendeu para a boca do gol. Toca Pablo de cabeça, a bola vai para a linha de fundo. Atiro de meta, Rodrigo Ricardo. O Pablo chegou inteiraço para cabecear essa bola. Até cabeceou como manda o figurino, para baixo, mas errou o alvo. A bola saiu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta que o goleiro Santos vai cobrar. Mengão 1 a 0 no placar nacional. Hora certa do Brasil. 4h48 da tarde em Guayaquil, tá chegando a hora, 18h48 horário do Brasil, girando o placar da decisão aqui rolando e o tempo passando. Bom, muito bom o tempo, não para, Nacional crava 40 minutos cravados, segundo ato do espetáculo da mais querida do Brasil. Eu confiro para você, galera, Flamengo 1, gol do Gabi, 0 para o Atlético. Ultimaço Nacional, lado a lado com a galera do som mais forte do Brasil. A Nacional tem o tamanho da sua emoção. É drama até o fim, é drama até o fim. É Libertadores da América. Oi, detalhe, André. Agora, amigo, o Atlético Paranaense taticamente joga no 4-2-3, né? Vai todo mundo para frente com o objetivo de conseguir o gol do empate, né? Taticamente agora acabou tudo, agora é mais vontade, é transpiração. É, como diz um amigo meu, joga no 1-2 e Deus que nos acuda. A bola vem de novo ali pro Vitor Hugo. Vitor Hugo domina. Entrada na grande área. Rolou macia para Everton Ribeiro. É fumaça de gol. Dominou na direita para Vidal. Vidal invade no bico da grande área. Se quiser ter um Cebolinha ao seu lado, ele para. Olha a costura jogada à volta de primeira até o Rodinei. Rodinei vem de novo caminhando de primeira. Entrada na grande área. Cebolinha pediu a bola. Ele domina. Faz o giro de corpo. Agora botou de primeira para o Vitor Hugo. Pro João Gomes. João Gomes rolou a bola na canhota. Daí, Ayrton Lucas. Ele bateu direto pro gol. A bola vai para a linha de fundo. Atira de meta, Rodrigo Campos. É, foi fominha o Ayrton Lucas, né? Tinha o Pedro entrando, Cebolinha também, ele arriscou, bateu cruzado, sem muita força e sem levar perigo. Tudo que o Furacão queria, vai pra tudo para o ataque, o Furacão. Flamengo vence 1-0. E o jogo não acabou não, galera. Marca pra mim aí, meu caro Thiago Coelho. 42 minutos do segundo tempo. Ainda tem jogo pela frente. Só acaba quando termina. Essa é a Libertadores. Perigosa Libertadores. Olha o toque da bola para o setor direito do gramado. Vem pro Kelvin. Vai ter que fazer. Perde uma bola importante. Cebolinha partiu pelo meio. Toque da bola. Foi para ele se cruzar. A bola é boa. Chega primeiro na recuperação. Rifa legal. Ela fica nas costas da zaga. Foi o Vitor Hugo. Deu passe errado na bola. Briga ali o João Gomes. Encosta na primeira. Para o Terãs. Terãs dominou pelo meio do gramado. Agora todo Vidal dá duro. Uma, duas em cima dele. Recupera a bola. O Arthur pare da falta em cima dele. Foi o Vidal que já tinha amarelo, hein, ô? Meu caro Rodrigo Campos. Já tem um amarelo, reclama, mas nessa eu não achei pra cartão, não. Ele fez a falta pra parar a jogada, mas não usou de uma força excessiva ou de violência. O árbitro ficou na advertência verbal, marcou a falta, o Furacão vai com tudo pro ataque. Cruzamento pra dentro na grande área, rifa de cabeça o Davi Luiz. Agora é o Atlético que começa a gostar do jogo. Começa a gostar do jogo. 43 minutos. É lateral pro jogador. O cobrar, agora está chamando ali alguém para conversar. O Pablo é um deles. Ele, não sei se o Léo Pereira, está chamando os dois. Pablo e o Léo Pereira. Agora empurra, empurra, dentro da grande área. Está tudo dominado. Foram companheiros antigos já. Os dois jogaram juntos no Atlético Paranaense. Vem bola para dentro da grande área. Vem bola para dentro da grande área. Lateral para cobrar ali. O Fernandinho vai para a cobrança do lateral. Para a equipe do Atlético vai botar para dentro da grande área. 43,5. Torcedor do Brasil. Torcedor do Flamengo aflito. Torcedor do Furacão aflito também. É final de Libertadores. Levantamento foi feito. Tocou de primeira para a boca da meta. Zaga tira. Rasga. Pedro domina pelo Flamengo. Sai jogando bica pra frente agora. Não teve aquela tranquilidade. Se ele tranquiliza, tinha dois pra fazer a armação por ali. Vem o Bento, bate de pé direito para a boca da meta. O toque de cabeça na zaga de Vila de primeira vai sobrar pro Terãs. Terãs, peito, solo, amaciou, fez um giro, chuta bem de fora da área para o primeiro, seguro. Falta em cima dele! O Flamengo tá pedindo, Rodrigo Ricardo! Tá pedindo e o Furacão não desiste. Enquanto tem tempo, tem jogo, tem vida, tem esperança. O Terãs matou essa bola, se livrou do primeiro, do segundo. E quando ia avançando, acabou derrubado e ganhou uma falta perigosíssima ali. Uma falta perto da grande área, pelo lado direito de ataque do Furacão. Se liga aí, Santos! E a falta é perigosa. E o Terãs tem uma TNT na canhota. E gosta de fazer gols do Flamengo. 44 e meio no meu. A falta é perigosíssima a favor do Atlético. Preocupação do Santos, que põe a barreira para cobrir o lado esquerdo do gol. Se o Atlético fizer, pode levar o jogo para a prorrogação. Atenção, torcedor do Furacão. Davi Terãs, pronto para a cobrança. Atenção para quem bate de canhota. O momento é bom para o Furacão. Ele vai para a miniatura. Bate forte nela, atenção é grande no jogo, correu para a bola, bateu! Santos sensacional! Viaja para fazer um defesaço, Rodrigo! O Terãs bateu com jeito, dessa vez optou pelo jeito do que pela força. Conseguiu encontrar o ângulo, mas o Santos estava bem posicionado, a bola não veio com tanta velocidade. Ele pôde fazer a defesa com firmeza, sem bater roupa. Flamengo no ataque, André. 5 minutos, 5 de acréscimo, bate o Rodrigo Campos para mim. 5 minutos separando o Flamengo do tricampeonato, galera. 5 minutos de acréscimo, a bola vem para Rodinei do peito, amaciou com carinho, vem ele de novo, arredondou de primeira, deu um breque na bola, travou na entrada da grande área, bola para o Vitor Hugo. Vitor Hugo amacia de novo para o Rodinei. Pro Vitor Hugo, vai entrar na área. Bola é boa, boa bola para ele, cruzou para dentro do gol. Bate na zaga, vai para o de fundo em cima do Abner. Escanteio pro Flamengo, Rodrigo Campos. E o Pedro ficou desesperado, pedindo bola dentro da área. Vitor Hugo tentou, foi ao fundo, cruzou, a zaga cortou. Escanteio para o Flamengo, que tá sem pressa. Sem pressa, porque vence por 1-0. E a galera já solta o grito de campeão, André. É, parceiro, galera do Flamengo tá oriçada. Galera do Flamengo tá oriçada. Oriçadíssima em Guayaquil. O jogo só acaba quando termina 46 no meu. Vamos até 50. Flamengo tem um escanteio que vai ser cobrado. Por ali, perde a distância ali. O auxiliar, o Diego Monfalvo, argentino. Vai bater curtinho. Ele já bateu para o Rodinei. Rodinei domina. Vai tentar equalizar a jogada. Botou de primeiro. Entregando para Everton Ribeiro. Vai invadir. Driblou primeiro. Segundo. Rabiscou no gramado. Botou para o Vidal. Vai cruzar. Cruzou para a boca da meta. Pedro dominou. E agora vai marcar. Parou. Olhou. Colocou. Para fora do gol. Para fora do gol. Rodrigo Campos. Ele não costuma perder gols assim, mas foi totalmente consciente o Pedro. Dominou, ajeitou, olhou o goleiro e bateu. Deu azar, linha de fundo, tiro de meta, o Furacão vai pro ataque. Vinha porque sofreu uma falta, Maria, para cartão do Fernandinho. É para cartão, puxou ele pelas costas, ataque promissor aí, hein, Rodrigo Campos. Puxou, deu quase um golpe de judô. Se eu não me engano, em Poço Inagui, né? O Valdir, que é craque no judô, deve me ajudar. Mas merecia até um amarelinho, hein? É verdade, concordo com você. Andrezão, oi. O jogo ainda não terminou, mas o Gabriel Barbosa já foi eleito o melhor do jogo. Tá legal. Normalmente esses caras premiam aí quem faz o gol para ser o... Normalmente é isso. Agora é o seguinte, o cara viu o jogo... Ele viu um jogador chamado, não sei a opinião do especialista, mas ele viu um Thiago Maia jogar pra caramba, ô Valdir. Olha só, vou falar uma coisa aqui, com todo o respeito, o Thiago Maia taticamente foi brilhante, o João Gomes, o Ayrton Lucas, o Davi Luiz, a gente falhou no lance, mas o Gabigol só fez um gol. Aí alguém vai falar, pô, mas ele fez um gol, tudo bem, mas se ele vai escolher o melhor em campo, ele tem que fazer uma série de análises, né, André? É verdade, o Santos agora matou meio torcedor do Flamengo do coração, chamaram o desfibrilador, ela passou de primeira pro Cebola, Cebola domina ele, o Kelvin vai fazer o giro, girou, tomou um toco embaixo, é falta em cima dele, 48, menos de 2 minutos separando o Flamengo do tricampeonato da Copa Libertadores da América. É falta para o Flamengo pelo centro esquerdo do gramado. A tensão é grande. A nação rubro-negra em todo o Brasil aflita, tensa. Sabe que o Flamengo está muito próximo de encostar nessa valiosa competição que é a Copa Libertadores da América. Está prontinho, prontinho. Vem bola para dentro da grande área. A preocupação é grande. O Flamengo está com ela nos pés aí. Vai vir cruzamento para a grande área. Vamos ver quem chega. Ameaçou na primeira, voltou na segunda. O árbitro já mandou ele correr para bater. Pede distanciamento. Jogador Fábio bateu curtinho, voltou de primeira, entregando na entrada da grande área, vai driblar o primeiro, o segundo, rolou Massi, entregando na canhota, ficou para Arthur Vidal, mais atrás agora pro jogador que é o Léo Pereira. 49, vai acabar o jogo, 49 minutos, a última volta no ponteiro em Guayaquil, levantamento feito, a zaga deu mole, segura o Santos, segura tranquilo, aí é dele, vai acabar o jogo, 30 segundos para acabar, o Flamengo vai levantando o tricampeonato da Copa Libertadores da América. Ela ficou agora no meio com Vidal, Vidal domina, entrada na grande área, rolou de primeira na canhota, agora para o jogador que é o Arthur, fez um raio-x, uma, duas do Cebolinha por baixo, a zaga vem, rifou o primeiro, 20 segundos para acabar, o Arthur olhou para o seu relógio, encaminhando para o centro do gramado, vai acabar o jogo, ela ficou com Ayrton Lucas pela esquerda, vem de novo, toque no primeiro, Fabrício Lustô, olhou de novo para o relógio, vai acabar o jogo, vai terminar, fim de papo! O Flamengo é tricampeão da Copa Libertadores da América, levanta o tricampeonato em Guayaquil, explode nação rubro-negra, solta o grito de gol, solta o grito de gol em todo o Brasil, Flamengo 1-0 para a equipe do Atlético, Mengão tricampeão, faz a festa em todo o Brasil, alô Rodrigo Ricardo, alô Rodrigo Campos. É tri campeão da Libertadores! Com gol mais uma vez de Gabriel Barbosa, ainda no primeiro tempo. Flamengo volta ao Rio. Aí, amanhã, mas tem um recado importante. O Flamengo fez um acordo com o TSE, inclusive assinado, que amanhã é dia de eleições no país, não, para não ter manifestações públicas, inclusive tem um plano de evacuamento para os jogadores não terem contato nem com a imprensa, nem com a torcida. E o Flamengo vai voltar a campo na quarta-feira, no Maracanã, contra o Corinthians pelo Brasileirão. Aí sim, ou até depois disso, ou antes, muita festa, mas hoje a festa não tem hora para acabar, Andrezão! E ninguém segura esta nação, alô Rodrigo Campos! Festa do Mengão, campeão da Libertadores! Jogadores do Atlético Paranaense vão deixando o gramado. O Atlético, que já tinha sido vice-campeão em 2005 no jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, de forma heróica, chega à final, mas não segurou o Flamengo. Perde a decisão, fica com o vice, mas mesmo assim, jogadores se abraçam e agradecem o carinho dos torcedores do Furacão, que lotaram a Arena da Baixada, mais de 50 mil torcedores com quatro telões e aproximadamente 12 mil pessoas no estádio torcendo para a equipe do Atlético Paranaense. Flamengo tricampeão! Vitória do Flamengo! Gabigol é o nome do gol do título! Rodrigão, o Flamengo tá demais, RR! Tá demais! Ninguém segura essa nação! Tem choro do Rodinei, vibração do artilheiro Gabigol! Abraços em Arrascaeta, que jogou no sacrifício. Agora, Andrezão, eu elegeria Everton Ribeiro o melhor da partida. Tá certo, beleza. E você, Rodrigo Campos? Pra você, quem foi o melhor em campo aí, na sua opinião? Olha, eu gostei muito do Ayrton Lucas. Ele entrou muito bem durante o primeiro tempo, no lugar do Felipe Luiz. Gostei muito do Ayrton Lucas, Andrezão. E pra você, hein, Valdir? Se tivesse que botar aí o craque pra você, quem seria, Valdir? Olha só, Daron é realmente uma missão difícil, mas eu vou falar uma coisa aqui, que teve um jogador pra mim que foi fundamental nesse jogo, Léo Pereira. Fez uma atuação brilhante, somente agora na reta final. Hoje o Davi Luiz falou em algum momento, ele fez uma atuação brilhante. Concordo também com os companheiros com relação ao Ayrton Lucas, ao próprio Everton Ribeiro, que foi marcado pelo segundo jogo. Mas o Léo Pereira já vinha destacando, e eu vou eleger ele até pelo histórico, sabe? Um jogador que muito criticado pela torcida do Flamengo, mas nos últimos jogos, nessa Libertadores deu a volta por cima. Léo Pereira, uma meta. todos. O meu voto seria pro Léo Pereira, André. Tá legal. Esse é Valdir Luiz. Já já vai fechar o show de bola nacional. Hoje tem estrada à vontade pro Valdir. Pode deitar e rolar. O Flamengo é tricampeão da Copa Libertadores da América. Vibra a nação rubro-negra em todo o território brasileiro. Vibra uma nação que tava com um grito preso, engasgado e soltou num jogo duro. Levando em consideração que mesmo com menos um, o Atlético com um aniversário gigante em cima do Flamengo. Como dificultou as ações do Flamengo hoje. E agora você vai ficar na companhia dele. Também vou ficar por aqui se ele precisar de mim para alguma coisa. Já tô ao lado dele mesmo. Ele vem fechar o show de bola nacional. O país inteiro quer ouvir ele, galera. Tá na hora, é agora. Vem aí o Doutor Bolo Especialista. Vai falar para o Brasil de audiência do tricampeonato rubro-negro. Eu anuncio com alegria o comentarista que sabe o que diz. Alô, alô. Vai fundo, parceiro. André, antes de mais nada, eu tenho que te parabenizar, amigo. Uma brilhante narração. A parabenizar também o Rodrigo Campos, Rodrigo Ricardo. Nós somos campeões. E, sinceramente, fizemos um grande trabalho. Parabéns a você, André. Sempre um prazer, uma alegria, um orgulho trabalhar com essa equipe tão fantástica. Você, um narrador de altíssimo nível. Parabéns, André. Obrigado, irmão. Parabéns a todos nós. Eu que agradeço os companheiros, que trabalhar com craque facilita pra gente jogar demais. Então, trabalhando com o craque, fica tranquilo pra gente aí. Obrigado pelas suas palavras e também eu estendo ela a todos os companheiros. Estendo também a todo o pessoal da nossa retaguarda, todos os operadores, pessoal que dá esse som pra gente aqui, pessoal dos bastidores, galera que trata da logística, enfim, todo mundo. É um trabalho conjunto. Por isso eu digo, Valdir, por isso juntos somos mais fortes. Maravilha. Parabéns também para o Sérgio de Bocardi, o plantão nacional, cara dedicado, cara que nos dá força, nos ouve, nos aconselha, quando tem que reclamar também reclama. Então, mas acima de tudo, com muita amizade, com muito carinho, com muito respeito a todos nós, não só no aspecto pessoal, como também no aspecto profissional. Então parabéns também ao Sérgio de Bocardi. Dá um abraço também para o nosso Denilson, que está sempre nos acompanhando, o nosso Thiago Rigota, todos que nos acompanham, dando muita força aqui para o Departamento de Esporte da Rádio Nacional. André, o Flamengo mereceu o título. Isso aí é incontestável. O Flamengo mereceu o título. Se o Atlético fosse campeão, teríamos que parabenizar também, porque o futebol, a gente tem que parabenizar quem chega. Porque eu sou da filosofia o seguinte: os dois merecem os aplausos. Um perdeu, um só vai ganhar. Mas a gente não pode deixar para trás aquele que perdeu. E perdeu com garra, com luta, com disposição. E chegou. A meritocracia foi dos dois. Os dois chegaram na final. A campanha do Flamengo foi brilhante. Brilhante. A do Atlético também. O Atlético eliminou o virtual campeão brasileiro. Que vai ser campeão brasileiro na próxima quarta-feira. Se não tem dúvida. Se não for na quarta, vai ser no domingo que vem. Mas é o campeão brasileiro. E o Atlético eliminou. Então, ele teve mérito para chegar a uma final. Hoje, decisão são jogos atípicos. E aí, eu vou falar uma coisa aqui. O Flamengo, no primeiro tempo, não jogou. O Flamengo custou a jogar. Mas pelo segundo tempo do Flamengo, o Flamengo mereceu a vitória e a conquista. Mas o Atlético depois podia até ter empatado o jogo. Mas aí foi mais na base da força, da vontade, da determinação que o Filipão tem. A gente lamenta pelo Filipão, ele não conquistou, mas chegou. Hoje deve ter sido o último jogo dele na sua carreira vitoriosa de treinador e vai ser diretor técnico. Se o Atlético tivesse conquistado o título do campeonato da Copa Libertadores da América, o Filipão prorrogaria o seu contrato de treinador para o Mundial de Clubes. Como ele não vai, o Atlético não vai ao Mundial, honrosamente fica com o vice-campeão, porque nós temos que elogiar quem é o vice. Porque no Brasil, tem no futebol, tem-se um hábito muito ruim, na minha opinião. Quando o cara perde, tira tudo, perdeu, mas não. No futebol só ganha um. Ou no vôlei, no basquete, só ganha um. Então os que vão à final merecem ser respeitado e aplaudido. Claro que vai ter que dar uma lapidada, reforçar um pouco mais, mas chegou para que esse amor que vem ir à final e conquistar o título. O Flamengo está de parabéns, mas o Atlético também está de parabéns. E ninguém chega numa final de Libertadores por acaso. Ninguém chega numa final de Libertadores por convite. Se chega numa final de Libertadores, por mérito do campo. E os dois tiveram mérito. O Flamengo fez uma campanha brilhante e coroou essa campanha brilhante com um belíssimo segundo tempo. O futebol, ele é cruel quando você perde a oportunidade. E eu digo sempre, futebol não premia justiça. O futebol pune erros, mas premia talento, premia momentos decisivos. Se a gente analisar o jogo em si, Flamengo entrou com aquela formação natural que a gente já conhece. O time base do Flamengo que vem jogando como time titular. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Tá, esse é o time do Flamengo. Qualquer criança pequena escala esse time do Flamengo, evidentemente, que torça pelo Flamengo. Qualquer criança que torça pelo Flamengo vai escalar esse time. O Filipão, que não tem um elenco tão recheado de qualidade como tem o Flamengo, ele teve dificuldade. Você tem que dar certo o que é de certo. O elenco do Flamengo é o melhor que tem. Para mim, é do mesmo nível do Palmeiras. O Atlético é o de turma, hein? O Atlético é o com a terceira opção. Mas o Dorival, como é o futebol, se ficava com a mania de técnico estrangeiro. Estrangeiro, sul-americano, português. E depois os portugueses foram tudo. O Internacional mandou o Alexandre Medina embora, Miguel Ramos Ramiro embora, o Codê embora. E está aí o segundo colocado brasileiro, o Mano Menezes. O Atlético também inventou, trouxe o campeão estrangeiro, está aí com o Filipão, vice-campeão da Libertadores. O Flamengo deu sorte com o Jorge Jesus, ele trouxe aqui o Dominec, não chegou a lugar nenhum com ele. Ganhou com o Rogério Ceni. Quase que chegou ao título de Libertadores com o Renato, Botafogo. E aí todos lá foram buscar o Marcos Braz. Não, o Flamengo tem que ter um treinador estrangeiro. Flamengo. Aí ficaram um mês na Europa, carta de um treinador. Aí trouxe o Paulo Souza, cheio de ideia, papá, não arrumou nada. Aí trouxe o treinador, que ficou um ano parado, problema de saúde, graças a Deus, totalmente recuperado. Ele, a esposa, já recuperados. Estava no Ceará, foi lá, trouxe o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior, aí, deu uma Copa do Brasil e deu por quê? Olha pro nosso país, olha pro treinador local. O efeito Jorge Jesus não vai acontecer nunca mais. E com esse time, é só você não complicar que você ganha título. O Dorival tem mérito? Tem. Porque adequou o jogador às suas verdadeiras condições, criou um esquema de jogo com a qualidade que tem o time, ele inteligente que é, conhecedor profundo do futebol brasileiro, botou o time do Flamengo naquela cara que tinha em 2019 do Jorge Jesus. E aí ganhou. O outro quis inventar, Everton Ribeiro de lateral esquerdo, não sei o que, porque tinha botou o Gabigol de zagueiro. E aí ganhou, ganhou um título importante. E entendeu? E o outro Atlético Mineiro chegou numa. Só que o elenco do Flamengo é melhor. E quando você tem um elenco melhor, você ganha. O Atlético, um jogador de futuro, como esse menino Vitor Roque, sentiu uma decisão, mas hoje entrou mais preocupado em marcar do que criar. E o Flamengo tem um time melhor. E quando você tem um time melhor, você ganha. E que pensa que o Atlético não tem um time ruim. O Flamengo é bem melhor. Já a lição de Libertadores fica na mente do Filipão, vai escolher um treinador, de repente promove o Paulo Turra, ou traz o outro treinador, e aí já vai montar ele como diretor técnico, junto com o Alexandre Matos, que é o cara vencedor, vai montar o time do Atlético ano que vem. E o Flamengo tem mérito porque o Dorival cachou esse time, está na boca do povo e ganhou. Fez uma bela Libertadores, campeão, acabou coroando o título da Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Eu me recordo, tirando o Cruzeiro, que ganhou o brasileiro, a Copa do Brasil Mineiro, eu não me lembro de nenhum time nos últimos tempos. Eu não vou falar de Santos, que é covardia. Não me lembro nos últimos anos de um time ganhar o mesmo time de Libertadores e a Copa do Brasil. E por pouco, talvez o Dorival jogasse um pouco mais cedo, conquistasse também o Campeonato Brasileiro. Mas o torcedor do Flamengo vai comemorar intensamente hoje e nos próximos dias esse título importante. E o Atlético, o resto é lamentar e a perda do título, mas os jogadores caíram de pé. Tiveram decência, foram profissionais corretos e o futebol só ganha um. E o jogo em si começou com um Atlético melhor, com uma formação com 4-3-3, com três volantes, Fernandinho, Hugo Moura e o Alex Santana, o Vitor Bueno como quarto homem voltando e o Vitinho e o Vitor Roque na frente. Aí o Flamengo teve aquela formação tradicional, mas o time do Atlético bem aplicado, marcando os lados do campo, marcando os jogadores de criação do meio campo, e o Atlético teve três situações em 21 minutos para ganhar o jogo. 11 minutos com o Vitinho, 12 minutos com o Alex Santana e depois o Vitinho, que foi por mesmo para fora, quando poderia tocar o companheiro melhor de condições. Aí o Flamengo começou a jogar depois de 25 minutos. Antes o Flamengo tinha dado o chute do João Gomes de fora da área e o chute do Rodinei nas mãos do goleiro. Aí veio a contusão do Felipe Luiz, que queiram ou não, com todo respeito ao Felipe Luiz, que eu volto a repetir, melhorou o Flamengo, porque o Felipe Luiz está sem aquela pegada, aquela força ofensiva, ele não vai mais no fundo, e o Ayrton entrou com tudo, a jovem está com velocidade, e o Flamengo começou a sufocar pelo lado esquerdo. E aí, a marcação do Atlético diminuiu um pouco. E vem um lance, na minha opinião, capital, a expulsão do Pedrinho. Na minha opinião, um erro desastroso do seu Patrick Cristo. Porque tudo bem, ele foi meio imprudente, mas ele tocou na bola. Ele tocou rigorosamente na bola, o Pedro Henrique. Só que o árbitro estava mal posicionado e não consultou o VAR, bancou a decisão. E acabou prejudicando o time do Atlético Paranaense com a expulsão do Pedro Henrique aos 42 minutos do primeiro tempo. 43 minutos do primeiro tempo. E aí o jogo parou e quando reiniciou, o Atlético ainda desarrumado defensivamente com a expulsão do seu zagueiro, vem uma jogada pelo lado direito, o cruzamento e o Gabigol em condições legalíssimas, estava na mesma linha do zagueiro, se antecipou e chapou, e ele mais uma vez vai entrar na história do Flamengo, né? Já estava em 2019 com 2 gols e agora o Flamengo conquista mais uma Libertadores com o gol dele, do Gabigol. 48 minutos do primeiro tempo, o gol que deu o título ao Flamengo, Gabriel, Gabigol número 9, Flamengo 1-0, gol do título, e o André Luiz Mendes na rua assim. Toca de cabeça a zaga da equipe do Atlético, fica para lá e para cá, fica o jogo no tempero, ela fica de novo dominada, lá pelo meio, sobra para o Abner de primeira, volta para o goleiro Bento, sai com os pés ali o Bento, vai ter que bater de qualquer maneira, ele bate para o comando do ataque, a bola começando, Thiago Maia joga um partidaço, Thiago Maia encosta pelo meio de campo, toma conta do meio de campo do Flamengo, Thiago Maia, e eu marco para você, 48, é a última volta do ponteiro do primeiro tempo, toque da bola foi feito, aí Ayrton Lucas, rola para o João Gomes pela meia esquerda, ele ataca do Flamengo, ele invade, a bola é boa, a bola invadiu, vai clarear a direita, pede a bola por lá, o Rodinei recebeu do Thiago Maia, Rodinei cara a cara com o Abner, vai chamar para a dança, olhos nos olhos, vai tentar o drible, puxou para a perna esquerda, voltou para o Everton Ribeiro, não tem conexão por ali, dá um break nela, parou, tentou fazer a finta, quase perde a bola, fica com ela por ali de novo, vai tentar o levantamento, tentou a tabela, cruzou para a boca do gol, Gabriel, gol! Uma vez pra ver. Galera do meu, 48 minutos, primeiro tempo de jogo, explode a nação rubro-negra em todo o Brasil, Gabi, gol, Gabi, emoção, Gabi, terremoto, 100% veneno, já bota lá dentro, galera, outro placar da mais querida do Brasil, ele tem a 9 nas costas e a 5 da mais querida. Flamengo 1, Atlético 0. 1-0, e aí foi o segundo tempo. Aí o Flamengo tomou conta do jogo. E aí o placar de 1-0 foi inteiramente injusto. Porque o Flamengo teve uma série de situações. Até 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo teve 4 situações para matar o jogo. E aí o Filipão não teve alternativa. Ele perdeu o zagueiro, que foi imprudente. Ele não podia ter dado aquele carrinho, foi imprudente. e acabou sendo expulso. O que, que ele fez? Ele tirou o Alex Santana, jogador de meio campo, e botou o Matheus Felipe. Aí recompôs o sistema defensivo. Recolocou o sistema defensivo, Thiago Heleno com o Matheus Felipe. Depois ele tirou o Hugo Moura, botou o Terante. Tirou o Vitor Bueno, botou o Canóbio. Tirou o Vitinho, botou o Romo. E tirou o Vitor Roque, botou o Pablo. Aí foi na base do Obalá. Obalá, vamos lá, vamos lá, Oba, vamos lá, vamos chegar, vamos lá. Acabou. Foi na base do entusiasmo da porra, que taticamente desarrumou o time. Mas ele não tinha outra alternativa. Ele não tinha outra alternativa, o Filipão. Ou você ficava lá atrás, perdia o título, ou ia para frente, que o técnico não pode pecar por omissão, ele pode pecar até por ação, não pode pecar por omissão. O que acontece? Ele tinha que ir para cima do Flamengo. Mas é um risco. Você dá espaço para o Flamengo jogar, é um risco calculado. Mas o treinador, ele não pode pecar por omissão. Ele jamais pode pecar por omissão. Ele pode pecar por ação. Não deu certo, por quê? A zaga do Flamengo funcionou muito bem. Para mim, o Léo Pereira fez uma partida brilhante. O Davi Luiz só teve uma falha durante o jogo. E aí, o que acontece? O Flamengo começou a perder o meio-campo. O Arrascaeta, que é um jogadoraço, ele hoje não foi aquele jogador que a gente está acostumado a ver, mas tem uma explicação. Não sejamos justos, injustos com o Arrascaeta. Está com problema no público. Jogou, vem jogando no sacrifício. Não sei se vai ter condição de jogar a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai com esse problema. Vai ser importante, vai se recuperar quando o Flamengo for disputar o Mundial de Clube. Aí o que acontece? O Arrascaeta estava se arrastando já. Aí o Dorival Júnior, bom treinador, inteligente, o que ele fez? Tirou o Arrascaeta, e eu falava, acionado pelo André, está na hora de fazer uma mexidinha ali no meio. Tirou o Arrascaeta, botou o Vitor Hugo, passou ali, depois tirou o Gabriel e botou o Everton. Por quê? Para ganhar velocidade pelo lado. Porque o Atlético Paranaense, depois que o Vitinho saiu e o Vitor Roque saiu, o que aconteceu? O Flamengo ficou com o corredor para jogar. Porque como é que ficou o Atlético? Botou quatro zagueiros, continuou com quatro zagueiros, botou dois no meio e três na frente. Foi com tudo, para tentar um empate. E aí o Flamengo se reorganizou, o Thiago Maia saiu, entrou o Vidal, pela qualidade que tem, levou o cartão amarelo no lance bobo, mas no outro lance que pediram o cartão, não era lance para cartão, mas levou no lance, tem muita qualidade, bota a bola onde quer, aí o Flamengo se reanou, botou o Vidal no meio campo com o João Gomes, e o Everton Ribeiro, o outro que fez uma partida brilhante, e botou o Vitor Hugo. E na frente deixou o Pedro, que no finalzinho perdeu um gol incrível, tentou colocar, tirou demais do goleiro, e botou o Everton lá de esquerda. E aí o jogo ficou aberto. Mas chance clara de gol, o Atlético não teve nenhuma. O Flamengo teve. Aliás, vamos dizer que não teve, teve uma falta que o Canóbio bateu muito bem e o Santos fez uma defesa maravilhosa. Nem rebote deu, segurou firme. Então, se analisarmos no todo os 90 minutos, todo o Flamengo foi inteiramente justo. E a campanha do Flamengo é inquestionável. Ninguém chega ali por convite. Nem o Flamengo, chegaram na final por méritos das duas equipes. E no final, só um ganha. E ganha o melhor. O Flamengo, o time melhor, o elenco melhor. E a gente tem que parabenizar o Atlético que chegou. E não crucificar até isso. A campanha do Atlético, ela vai valorizar ainda mais o título do Flamengo. Então, a gente tem que parabenizar o Dorival, o Filipão, porque os dois chegaram com o mérito. E nós temos que acabar com essa história de que o vice não. Não, o vice chegou com o mérito. Tem que parabenizar o vice e o campeão também. Tem que se parabenizar. E eu disse antes da bola rolar e volto a repetir: o Flamengo, para mim, era favorito. Por que era favorito? Porque foi um time que fez uma campanha melhor e tem um banco melhor, tem um elenco melhor, tem jogadores que podem fazer a diferença. Com todo respeito ao time do Atlético Paranaense, qual o jogador que pode, num jogo, fazer a diferença? Não tem. Ele é um time bem arrumado taticamente, bem distribuído em campo. O Flamengo não. Você tem uma Arrascaeta que pode decidir, você tem um Everton Ribeiro, você tem o Pedro Artilheiro, e você tem também um jogador que é o Valdir, fora de série, decisões, o Gabriel. Gabriel tá na história do Flamengo. 2019, dois gols dele. Esse ano, gol dele. Valdir. Não. Chamou, falou. É só, aconteceu um fato agora, Valdir. Eu estou acompanhando aqui a premiação e aconteceu um fato meio inusitado. Jogadores do Atlético Paranaense estão recebendo, a comissão técnica recebendo as medalhas do vice-campeonato. E, curiosamente, o Filipão cumprimentou apenas a pessoa que colocou a medalha nele, que eu acho que foi o presidente da CBF. E depois todos esperaram que ele cumprimentasse. O Filipão nem olhou para a cara das pessoas, passou direto e foi embora. Você tem que entender que atitude deselegante. Eu admiro que ele, o Filipão como treinador, botou uma equipe, mas essa hora você tem que cumprimentar todo mundo, questão de educação. Mas aí a gente tem que levar em consideração a perda do título. É o último título que ele disputa como treinador. Ele ia continuar como treinador se fosse campeão para disputar o Mundial de Clube. Como ele não conquistou o título, o último jogo como treinador do Filipão vai ser no dia 13 de novembro contra o Botafogo, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então, analisando em si o jogo, o Flamengo começou mal? Começou. Por que começou mal? Porque foi bem marcado. Mas era natural que o Atlético cansasse. Cansou, o Flamengo começou a jogar. E aí, liquidou o jogo. Tá de parabéns, campeão mais uma vez. Parabéns ao presidente Rodolfo Landim, ao Marcos Braz, que é o vice-futebol, tudo da diretoria, jogadores, comissão técnica e a sua maravilhosa torcida. E enche o Maracanã, e não só o Maracanã, a grande maioria hoje em Guayaquil. Então, o Flamengo está de parabéns. O Atlético também, volta a repetir. E a festa? Sabe, não é um pedido, é até nem pedido, nem conselho, é uma sugestão. Faça quarta-feira no Maracanã, feriado nacional, Dia dos Mortos, quando são reverenciados os mortos. Mas hoje o futebol não tem jogo marcado no dia 12, normalmente. Faz a festa no dia 12, faz uma carreata saindo lá do Ninho do Urubu até o Maracanã e depois faz a festa contra o Corinthians. O Campeonato Brasileiro com o Flamengo é só para cumprir tabela. O Flamengo já está na Libertadores por dois caminhos. Até três, né, mas só pode optar por um. Ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e está no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então, faz a festa quarta-feira, leva a taça, jogadores dão volta olímpica, faz uma festa bonita, começa às 5 da tarde, que é feriado nacional, faz carreata do Ninho do Urubu até o Maracanã, para deixar amanhã as pessoas cumprindo com seus deveres. Então, parabéns ao Flamengo, uma vitória irrevocável do Flamengo, hoje no estádio em Guayaquil, e com detalhe, não começou bem, mas no segundo tempo foi muito melhor e poderia ter feito até o placar mais elevado. E o Atlético arrigou no segundo tempo. O Flamengo teve o chute do João Gomes, Gabriel, o Flamengo em 8 minutos perdeu 3 gols. Aí depois teve o Atlético, teve um chute do Canóbio e uma defesa do Santos, uma falta do Terence. E o Flamengo, depois disso, já teve 2 chances, mas com o Pedro não é mais perder. Então, o resultado é inteiramente justo. Arbitragem num lance polêmico. Lance polêmico. Ele não consultou o VAR, mas eu vou falar uma coisa: com a arbitragem não interferiu no resultado. O lance foi polêmico. Na imagem eu achei que ele tocou na bola, mas ele tocou primeiro do jogador. Então muito polêmico e o árbitro não pode colocar na conta do árbitro a vitória do Flamengo, nem a derrota do Atlético Mineiro. O Flamengo foi melhor e o Atlético poderia ter no segundo tempo, se forçasse um pouco mais, conseguisse um empate. Mas o Flamengo teve mérito do resultado e agora ele conquista mais uma. Está de parabéns porque nos últimos 4 anos, uma equipe que nos últimos 4 anos conquista 3 Libertadores, olha, duas Libertadores, vai a 3 finais e conquista 2, tem que parabenizar. 2019, Flamengo e River. 2020, Santos e Palmeiras. 2021, Flamengo e Palmeiras. E 2022, Flamengo e Atlético Paranaense. E o futebol brasileiro está de parabéns. Pelo terceiro ano consecutivo, o futebol brasileiro tem uma final brasileira. 2020, Santos e Palmeiras, 2021, Flamengo e Palmeiras, e agora Flamengo e Atlético Palmeiras. Parabéns ao Flamengo, mais um título, a torcida está comemorando, e agora o foco é o Mundial, né? Que vai acontecer, os candidatos definidos, um fala que é fevereiro, outro que falam que é março, mas é somente será em 2023. Arbitragem do Patrício Lustor, experiente da Argentina, os auxiliares do Diego Bonfá e o Ezequiel Brian Lopes, da Argentina, tiveram uma atuação tranquila. Portanto, a Rádio Nacional transmitiu hoje um grande jogo, uma final de Libertadores. Parabenizar o Sérgio de Bocage, o nosso coordenador de esporte, pelo trabalho que toda essa preparação para o jogo de hoje. O relato foi do André Luiz Mendes, os nossos comentários, participação do Sérgio de Bocage no plantão. E os repórteres brilhantes, Rodrigo Ricardo e Rodrigo Campos, nas pontas desse jogo, que foi um jogo marcante, talvez o jogo mais importante para o futebol brasileiro dessa final de temporada. Agora só cumprimento de tabela para o Flamengo do Campeonato Brasileiro, mas e quarta-feira nós vamos transmitir Palmeiras e Fortaleza, André Luiz Mendes e eu, Bruno Mendes, o jogo pode dar o título ao Palmeiras. Do campeão brasileiro. Com certeza, se não for quarta-feira, vai ser no outro final de semana. E no próximo domingo, nós vamos acompanhar a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e dois grandes clubes do Brasil podendo, com empate, voltarem à Série A. O Bahia, que joga com o CRB, lá no estádio Rei Pelé, e o Vasco da Gama, que tinha faca e queijo na mão, perdeu para o Sampaio Corrêa por 3-2, e vai decidir a sua situação contra o Ituano, que ontem venceu de 2-0 Londrina. O Bahia empatou com o Guarani de 1-1, então esses dois grandes clubes do futebol brasileiro terão decidido no próximo domingo a sua volta à Série A. O Ituano, para subir, só tem três vagas, tem duas vagas para três equipes. Só o Ituano tem chance no Vasco do Bahia, se vencer o Vasco. O Bahia joga por empate, o Vasco é a mesma coisa, o Ituano só a vitória para disputar pela primeira vez a Série A em 2023. Portanto, Flamengo 1-0 para a equipe do Atlético Paranaense. O gol foi marcado pelo Gabigol. A Nacional transmitiu com o relato do André Luiz Mendes, nossos comentários, reportagem Rodrigo Campos e Rodrigo Ricardo e o plantão do Sérgio de Bocage. Assistência técnica do Rio de Janeiro, do Rafael Napoleão, do Joca Sanches e também do Lucas Alexandre. Em Brasília, o quarteto fantástico, Thiago Coelho, Celso Ribeiro do Amorim, Josemar França e Carlos Moraes. São 19h30, estamos fechando o Show de Bola Nacional e eu digo boa noite, Rio, tchau Brasil! Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na recate, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas cotado, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muda libra, já pesou, a vida até morrer. Termina aqui mais uma jornada esportiva pela rede de rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Rádio Nacional Brasília, 980 kHz. Rádio Nacional da Amazônia, 11.780 e 6.180 kHz. Rádio Nacional FM Brasília, 96.1 MHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz e 87.1 MHz. Rádio Nacional do Alto Solimões, 96.1 MHz. Rádio Nacional São Paulo, Belo Horizonte e Recife, 87.1 MHz. Emissoras de rádio da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Bem, né, amiga? Você também, amigo, pode mandar aí o seu WhatsApp, viu? Nós estamos aqui para atender todo mundo. É o 996-741536, é o nosso WhatsApp da Nacional Brasília e da Nacional Amazônia, 996-741568. Nós nós atendemos os dois, viu? Tá certo, amiga, amigo? Sérgio Carvalho aí de Pernambuco, aquele abraço. Alô, Maria Irandir da Bahia, beijão. Ô, Wesley Safadão, eu já tava bem. Guilherme Minuto, pulei na piscina. Ei, não tinha porquê.